Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e eu adoro responder com emojis. Aqui é Lierson Mattenhauer e sopa não é janta. Aqui é Leila Germano e se eu pudesse, eu pagaria alguém pra ter uma procuração pra viver situações por mim. Mas isso é fácil, isso é só uma questão de grana, mas enfim. Verdade. Bom dia, bípedes, aqui é o Sr. Kai, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas já digo de antemão, você está errado. Aqui é a Azaghal e eu tô cansadaço das redes sociais. Oh, mas quem não está? Não, mas eu tô num nível que... No nível que o meu Facebook deslogou no desktop e eu nem quero... Nem liga, né? Você não quer logar nem quero logar mais. Minha irmã tá num nível que ela só tá usando o Facebook pra postar foto do filho dela porque as outras pessoas querem ver como ele tá, porque ninguém aguenta mais ver vida de adulto. É só bebê, cachorro e gato. Eu tô no nível que eu só entro no Twitter pra me sentir mais triste. A vida tá muito boa, né? Melhor ela falou, mas é legal o Twitter, né? Vamos ver, né? O que tá acontecendo? Ai, ai. Em vez de martelar a mão, entra no Twitter. É tipo isso. Os danos são maiores, mas... Hoje nós vamos atualizar nosso papo sobre o Manual do Protocolo Social. Mas vamos entender como devemos agir, como não devemos, o que a gente fez de errado, o que a gente fez de certo. Como agir na vida? Desloga. Desloga de tudo, gente. E veio... Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de vez em Caneladas, Nerdanga! Vamos, Alias. E, Azaghal, hoje é dia de Nerdcast Empreendedor! Sim. Cara, um tema muito pedido. Sério, quem está conosco, além de Flávio Augusto sempre, quem vai contar a sua história de empreendedorismo incrível? Carlinhos Troll! Olha só, rapaz! O Flávio dizia que recebia mensagens da galera falando, pô, você tem que falar com o Carlinhos. As pessoas já estavam querendo conectar o Carlinhos com o Flávio. Exato. Tá feito, cara. Tá entregue. O Carlinhos tem uma história muito maneira. Pra quem não conhece, ele tem o canal Realidade Americana, onde ele começou lá em 2011 contando a história dele, que foi morar nos Estados Unidos, construiu a vida do zero, sem grana, foi empurrar carrinho de Walmart, lavou carro, trabalhou com construção. E, cara, tem uma história muito maneira. Ao mesmo tempo que ele tinha esses empregos todos, ele tinha a ideia de construir uma empresa. E ele assim o fez, construiu a empresa, cresceu durante todos esses anos, vendeu a empresa recentemente, cara. E ele documentou tudo isso no canal dele, cara. É uma história de um empreendedor sem querer querendo. Exato. Cara, é muito maneiro. Vale a pena ouvir essa história, cara, contada pelo Carlinhos Troll. Ele fala, ele fala que é um cara de muita sorte. Mas a gente vai desvendar... O que que tem por trás dessa sorte aí que o Carlinhos Troll tanto fala, cara? Muito, muito maneiro. E vamos lembrar que o Nerdcast Empreendedor é trazido pelo meusucesso.com, que está preparando aí, rapaz, para o início de 2019, uma nova série de documentários incríveis. Ó, com histórias de empreendedores que se criaram no meusucesso.com. Exato, assinantes do meusucesso.com, porque, ó, já tem 4 anos de meusucesso.com, então já tem um tempo pra acontecer histórias de pessoas que começaram a empreender depois do meusucesso.com, que a gente anuncia aqui com muita empolgação, cara. Escuta esse episódio, já tá na sua timeline, cara, e vai conhecer. Você tem 7 dias grátis pra consumir todo o conteúdo que você quiser e que você puder pra você maratonar no meusucesso.com. Escuta aí o Nerdcast Empreendedor, tá muito bom! Olá, só Azaghal, vamos falar do melhor notebook gamer pra você. Ó! Oh. O que que significa melhor? Melhor o que você precisa. Se você quer jogar, se você quer um notebook que seja o seu computador e ainda você possa rodar os jogos Master Race neles, significa que você tem que pensar primeiro em placa de vídeo. Esse é o item mais importante, cara. Está chegando aí um monte de jogos espetaculares. Olha, meu amigo, Battlefield tá chegando. O poder da matemática! dramática está chegando, cara. Por isso que eu quero falar da variedade de opções de notebooks GeForce que você encontra no site da Avell, Azaghal. Oh. Estamos falando de notebooks Avell, notebooks gamers, que são leves, são finos, você leva pra qualquer lugar, porque você pensa assim, notebook gamer normalmente é aquela chaproca gigante, pesadíssima e tal. Cara, vai conhecer a linha de notebooks GeForce da Avell, cara. Eles são leves de verdade, eles são finos de verdade. Acredite, tem uma NVIDIA GeForce rodando ali dentro, cara, fininho mesmo. É isso mesmo. Notebook é computador pra quem estuda, trabalha, joga e viaja. Tudo isso você vai encontrar no Avell, cara. E olha, sem falar dos benefícios de GeForce, que você tem o software GeForce Experience, que tá sempre atualizando os drivers, sempre que lança um jogo novíssimo, tem atualização de driver da GeForce, pra que ela fique otimizada pra renderizar os gráficos daquele jogo específico. Normalmente sempre rola isso. Eu tenho GeForce, eu sei que sempre que sai um jogão, tem um update, cara. Por isso que é bom usar o GeForce Experience, tem a facilidade de instalação de drivers, tem Shadow Play, rapaz, que grava o seu gameplay. Cara, é uma coisa maravilhosa. A gente grava os Netplays com o Shadow Play, que é nativo da NVIDIA, ele já grava com compressão, ele não grava aquele arquivo gigante de 200 GB, não, ele grava arquivo já com compressão, cara, é lindo. Você configura, né, a qualidade que você quer e tal, mas, cara, é liso, lindo. Grava que é uma beleza, cara. Além disso, o Shadow Play ainda grava os seus highlights, cara. Você tá jogando sem gravar e você fez um... Caraca, cara, que eu não acredito que ninguém viu isso aqui. Você dá um Alt F10, cara, ele grava, ele salva os últimos minutos, últimos 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, você configura, cara. É um software incrível, cara. Vale a pena você conhecer, vale a pena você ter um notebook GeForce da Avell, rapaz! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails desse último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 15 minutos e 57 mutis no Zap Zap. Por fim, vale lembrar, Jovem Nerd, que dá pra ouvir esse Nerdcast também no Spotify! Spotify! Aí. Mais uma plataforma onde você encontra o Nerdcast para a sua conveniência. Você pode, inclusive, baixar o Nerdcast lá no Spotify, caso você queira ouvir depois, num voo, em algum lugar que você não tem internet. Exato, então baixe o aplicativo do Spotify e escute o Nerdcast por ele. Escute outros podcasts que tem um mod de podcast lá, cara. Baixa agora e escuta a gente do Spotify! E quero agradecer ao monte de nerds que doaram sangue essa semana, Azaghal, salvando vidas. Muito obrigado, Renato Saravi, Adriele Ventura, Guilherme Silva, Matheus Santos, Emanuele Santa Rosa, Jefferson Bonfante, Rafael Marques, Wallison Gregoli, Guilherme Fonseca, Fábio da Cunha, Wanderson Mioto, Sérgio Oliveira, Breno Narrus, Chan Shigeo, Lucas Leandro, Everton Machado, Frederico Fanticelli e Caterine Plautz. Caraca, muita gente, cara, muito, fico muito feliz. Muita gente doando sangue, salvando vidas. Mande sua foto doando sangue para o nerdcast@jovemnerd.com.br, que a gente agradece aqui você. Muito obrigado, galera! Daniel Triuaca, 39 anos, pesquisador em um laboratório de inovação Fortaleza, Ceará. Waka, waka, waka, né? É Triuaca. Nossa. Waka, waka, waka. No meu primeiro Nerdcast foi o 25, Cheetos e a Dança da Vassoura. Caraca, isso faz uma vida. Porra. Sobre as formas de rastreio e invasão de privacidade, tem um caso muito bom que apareceu em nosso laboratório, sobre o último Nerdcast, a privacidade na internet. Recebemos a demanda de descobrir a lotação de ônibus em Fortaleza. Como assim descobrir a lotação de ônibus em Fortaleza? Logo pensamos em contar os celulares ativos no coletivo. Celulares com Wi-Fi ativos estão constantemente enviando um ID único e basta um roteador em modo promíscuo UI. Pera. Primeiro, eles estão mandando um ID ou um ID? Um ID eles não estão mandando. Eu falei ID? Então decida-se. Maluco, ID. E depois, o que é um modo promíscuo? Não sei, ele botou entre parênteses, ui, pra contar esses IDs. Estavam espionando quantos celulares estavam lá. Espionando quantos celulares, estavam sabendo quantos celulares ativos estavam no local através do sinal de rádio que está ali pra ser captado. Exato. Uma equipe desenvolveu um algoritmo que diferenciava celulares dentro do ônibus de outros na calçada ou em carros ao lado do ônibus. Caraca! E aí, até aí tudo bem. Porém, para o algoritmo funcionar, ele deveria manter uma base de dados dos IDs, os IDs, e da movimentação destes. Ou seja, com uma antena dessas em cada ônibus da cidade captando os dados e enviando a um servidor, conseguiríamos saber com uma ótima precisão a posição de qualquer aparelho a qualquer momento do dia, bastando estar perto de um local servido de ônibus. Batman. Caraca! Porque se você linka o ID a uma pessoa, você sabe onde a pessoa está. Aí começa a ficar sinistro, né? Exato. Caraca, cara, é aquele negócio do Batman dele mapear com todos os celulares, daquele sonar dos celulares, foi 10 anos atrás, cara. Parada sinistra, não vai. Pra ligar o usuário ao ID, um simples aplicativo instalado pode ligar o ID ao Gmail ou Facebook do aparelho! É foda. Não existe privacidade! Não existe. Só com o celular pré-pago que você quebra depois de cada ligação. É isso. Caraca! Enfim, vimos que era muito poder pra uma equipe e com medo de problemas judiciais, puxamos o plug. Nossa. Caraca, mas nada impede que uma rede independente esteja fazendo isso nesse momento, já que com roteadores promíscuos, o seu celular nem sabe que está sendo rastreado. Caraca! Um roteador promíscuo, meu Deus do céu. Eu não sei o que é um roteador promíscuo, cara. É um roteador que usa um Tinder. Todo mundo usa, eu sei isso, né? Todo mundo usa, exato. Caraca, que sinistro. Espero ter contribuído com a paranoia geral. Obrigado, até a próxima. Caraca, cara, sinistro. Daniel Wolf, 23 anos, advogado e prestando seleção de mestrado em filosofia. Joinville, Santa Catarina. Prezado Jovem Nerd Azaghal, inicialmente gostaria de parabenizar pelo último Nerdcast 642 sobre privacidade na internet. Obrigado. Muito me interessa esse tema, principalmente pelas consequências, arbitrariedades e as relações de poder, como, por exemplo, a seletividade penal das políticas de segurança. Gostaria de acrescentar que a prática da coleta de dados e seu uso no direito penal já era prática e objeto de pesquisas no século XIX. César Lombroso, que era um psiquiatra e criminologista, fez uma pesquisa para identificar quais eram as características biológicas dos criminosos, para assim prevenir e controlar os potenciais criminosos. Sua pesquisa consistia em analisar as características físicas e biológicas dos já presos, e assim incorreu no mesmo erro de seleção de dados. Seus resultados consistiam nas características mais comuns da população carcerária. Características como olhos fundos, testa larga, queixos largos, formando estereótipos. Basicamente, o erro que o Lombroso cometeu no século XIX, coletando dados e características dos presos, atualmente estão repetindo os mesmos erros. Não querendo me estender no e-mail, mas penso que a educação seja uma boa forma de blindagem contra o uso e abuso dos dados. Proteger a privacidade e a liberdade das pessoas. Pior do que os anúncios comerciais são os direcionamentos de informação, criando uma zona de conforto para o indivíduo que as recebe, como acontece para influenciar corridas eleitorais, seja por afinidade ou de temas ou fake news. Neste sentido, o senso crítico do indivíduo seria suficiente para filtrar essas informações e preservar o livre-arbítrio. Senso crítico! Mas ele falou de educação. Exato. Para que isso aconteça. Ainda assim, continua sendo uma questão complexa. O senso comum contrapondo a liberdade e livre-arbítrio. É claro que nada se resolve de uma forma simples. Diminuir os direitos ou limitar o exercício de certas liberdades por conta de características físicas ou o uso de um boné não faz alguém se tornar um criminoso em potencial. É apenas uma solução, entre aspas, arbitrária e equivocada. As reflexões feitas no último Nerdcast demonstraram isso. Por fim, gostaria de parabenizar novamente pelo trabalho realizado. Muito bom aí, Azaghal. Um advogado. Quer que eu leia de novo? Você tá longe da tela? Tô longe da tela, tô cansado. Vou ler estressado. Mais um. Roberta... Esqueci meu óculos hoje. Roberta Policarpo, 29 anos, bióloga e estudante de veterinária. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Boa noite, Nerd. Queria contar um caso que me deixou apavorada quanto à internet. Olha... Perceba que ninguém falou que não é o primeiro e-mail. O pessoal é rápido. Muito bom. É só pegar um de exemplo, cara, que a galera aprende muito rápido. Tem que mudar rapidinho, o pessoal não acostumar. Olha só, 2 anos atrás, eu fui escolhida como madrinha de casamento de um casal de amigos. Ajudei a escolher o vestido, o terno, o local da festa, lembrancinhas, buffet, abotoadoras que eram de X-Wing e tudo mais. Porra, onde consegue? A Azaghal adora botando. Eu adoro. Então, estava sempre pesquisando sobre casamentos e, consequentemente... Meu terno tenho mais. Como é que eu vou usar botador? Você perdeu o seu externo, eu também perdi o meu externo. Não perdi, não perdi. Eu doei. Não perdi. Perdeu no sentido de que não cabe mais. Não cabe mais, eu doei. Doei, eu também. Pois é. E comprar um smoking jacket pra mim. Aí ela continua. Como eu estava sempre pesquisando sobre casamentos, consequentemente, recebia muitos anúncios sobre vestidos, decoração, tudo que envolvia o tema. Mais ou menos um ano depois do casamento... Nossa, toma de anúncios. Ela ficou com esses anúncios seguindo ela a vida inteira. Começo a receber e-mails com propagandas sobre bebês. Olha que sagaz. Caraca. Todos os anúncios das Americanas, Casa Bahia, Magazine Luiza, era tudo sobre bebê. Caraca, cara. Acredito que o algoritmo maluco deles entendeu que eu tinha me casado. Claro. E calculou que a época para uma possível gravidez logo após... Seria, tipo, um ano após o casamento. Caraca. Mas, peraí. Não é esquisito, porque... Cara, isso faz sentido. Não, faz sentido, mas... Não, porque erogênio... É, deixa pra lá. Faz sentido. Ó, que estão prevendo aí que vai vir, ó. Vai ver seus amigos que vai vir um bebê aí. Ô, peraí. Tem uma outra coisa também aí. Ah. Talvez você tenha tido outros hábitos online que estão te deixando... Às vezes, não bota a culpa no casamento dos seus amigos, não. Vamos lá, gente. O nosso sogro tem uma música que é Descarrega no Rock. Ai, meu Deus! Cara, não, olha só. Peraí. Como música? É que você lembrou disso, cara? Parabéns. Descarrega. Peraí, que eu vou achar a letra. Descarrega no Rock. Não, descarrega. Eu vou achar a letra. É muito bom. É o seguinte, o nosso querido sogro, o Sr. M, ele é compositor. Outro dia o cara me perguntou no Twitter, caraca, o Sr. M é o Maurício do Boc, compositor da música Falando Sério? É a principal música dele, inclusive. É, cantada pelo Roberto Carlos e tantas outras bandas e tal, tão famosa essa música. Então eu respondo aqui, é. Essa é a música mais famosa que ele compôs. Mas ele compôs, ele tem várias composições na época. Fazia muita música que entrava em abertura de novela, essas coisas. Essa famosona foi cantada por famosos? Falando Qual? Sério, Descarrega no Rock não. Falando sério, é famosa. Descarrega no Rock ainda não. Achei. O e-mail de 2008. Caraca, não acredito. Já tem 10 anos. Descarrega no Rock tem 10 anos? Tem 10 anos já. Essa música... Pra mim é tão recente. O sucesso dentro da família. Mas o nosso querido Sr. M, ele é o compositor de mais de melodia. Ao Falando Sério, né, essas músicas ele compunha em parceria com Carlos Cola. Parceria com Carlos Cola, exatamente. Carlos Cola letrista e ele fazia melodia. Falando sério, eu não queria ter você por um programa. Caralho, seu sogro é famoso. A Jane do Bock não tem nada a ver. Ela é prima dele. Ela é Bock, mano. É sério. Festa de família no videokê de vocês deve ser embaçado, né? Mas aí, o que acontece? Ele tem um domínio na área dele. Quando ele sai da área dele, acontecem coisas como Descarrega do... E que ele ficou empolgado, eu vou fazer uma música. Ele mandou pra gente. Ele simplesmente mandou um e-mail com a letra que ele fez e, tipo, tá aí, tá no mundo. Faça o que vocês quiserem com ela. E aí a gente vai ler no Nerdcast. Eu quero muito ver onde é que essa história vai parar. Quero muito. Aqui está a letra de Descarrega no Rock. Imagina... Podia botar alguém pra cantar ela, né? Pois canta, é. Canta aí, David. Imagina, não, imagina uma... Eu sou a negação. Imagine uma música rock. Rock, né? Manda a letra no chat aí que eu vou cantar pra vocês. Canta improvisado, do jeito que você acha que é, Lia. Eu vou fazer uma rima, vou te mandar aqui, peraí. Lierson, aí, mandei. Ixi. Pronto, aí já tá rindo. É uma música que parece ser meio Cazuza cantando, assim, sabe? É bem. Eu vou tentar ser. Assim, se você não anda a fim de sexo, se sua vida anda parecendo sem nexo, se você rolou um estresse esse dia, está precisando de energia, eu lhe trago a solução. Descarrega no rock. Oh, louco. E aí, lê a próxima. Se o Ted está querendo lhe pegar, se seu time não consegue ganhar, se a cabeça anda meio ruim, se você no espelho está vendo assim, eu lhe trago a solução, descarrega! Caraca, cara, com o Lierson ficou bem melhor do que na minha cabeça. Bem tipo Titãs. Bem tipo Titãs. Essa é muito Titã mesmo. Fazer o cabeça de... Cabeça de, em vez de cabeça de dinossauro, cabeça de troll. Ai, caralho, eu tô dando scroll e não acaba. Lê mais uma. Opa, vamos lá. A novena. Se o seu computador foi pro espaço e teu saco não é feito de aço, se o dog não parar de latir e você sente que tá afim de explodir, ele traga a solução. Caraca, Nelson, ficou muito bom com você cantando. Carrega, cara. Olha só, muito bom. Vamos botar a letra da música aí no post. Se você quiser fazer a gravar. Se você aí quiser gravar de alguma forma, fica à vontade. Eu trouxe isso aqui por quê? Porque a gente podia ter a versão descarrega no bloco. Nossa! Eu sou contra bloquear. Não, eu quero que o cara saiba. Que você, acabou pra você, eu quero que saiba. Não, bloquear você tá externando sua raiva. Não tô. Eu bloqueio na maior tranquilidade. Eu não bloqueio. Bloqueio com raiva. Eu olho assim, bloque. Eu acredito no bloco sereno também. É um bloco sereno. Bloco sereno. Eu prefiro muito mais o silêncio. Se você dá silenciar, na minha opinião. Você vai ver ainda, você vai conviver com a pessoa ainda. O cara vai continuar vendo o que você escreve. E ele vai continuar vendo o que você escreve e vai continuar falando, tentando interagir, te xingar, te fazer mal, mas ele não consegue. Ele fica gritando no deserto. Mas ele acha que tá te atingindo e que você tá ignorando. O bloco, ele sabe que não tá chegando. Ele sabe que acabou pra ele. Se ele quiser, ele vai ter que fazer uma conta nova, vai ter um trabalhão. Então, eu não quero criar esse problema pras pessoas. Eu quero que elas fiquem gritando no deserto, entendeu? Eu vou. Ah, o senhor me ignora, mas você é isso, aquilo, aquilo outro. Amigo, eu caguei para as suas opiniões. Inclusive, eu nem conheço as. Desconheço profissionalmente suas opiniões. E eu nem vou com a sua cara pra começar, né? Pois é! Da filosofia da Tati quebra-barraco, que é você não tinha nem que estar aqui, linda. Eu vou no descarrega no bloco. Descarrega no bloco, muito bom. Dá pra fazer uma versão só de redes sociais dessa música. Se o troll tá te amolando. Exato, o negócio é assim. Se a política tá incomodando. Não, assim, a letra? Exatamente. Tu não aguenta o hater e só quer saber de alguma coisa que ele rime com o hater? Descarrega no bloco, descarrega. Olha, eu tô olhando aqui o e-mail do Descarrega no Rock de 2008, 16 de março de 2008, aí ele mandou pra mim e pra Agatha, e aí eu vi o que que eu respondi, eu fui aqui embaixo, eu não respondi, eu só dei forward pro Azaghal. Não se deu o trabalho de responder. Falou, não vou compactuar com isso aqui. Eu aposto que até hoje em festas de família, o seu sogro chega perto de você com vontade de tocar nesse assunto e ele finge que tá tudo bem. Não, olha só, eu amo meu sogro. Eu queria aproveitar e fazer o jabá aí do site dele. Olha aí, tem link aí no post que ele tá aí no mercado. Caraca, ele tá aí no mercado. Inclusive pra sua festa, pro seu bar mitzvah. Bar mitzvah, anos. Exatamente. Ele é especialista em bar mitzvah. Pelo amor de Deus, gente, ele é casado, ele tá no mercado profissional. Mas mitzvah. Ah, cara, ele é especialista nisso aí. Não, profissional, então. Quermesse, festa de criança, ele pode, inclusive, tocar Descarrega no Rock, composição. Caraca, exatamente. Fica aí a dica. Olha aí, tem link aí no post, quem quiser contratar inclusive, Maurício... Inclusive, ele pode conversar sobre física quântica. Pode também, se você quiser, fica à vontade. Que é uma área de atuação, né, dele. Com um Jovem Nerd dentro. Não, me bota nessa, não. É sempre ótimo. Melhores momentos do almoço. Vem cá, é isso daí mesmo. Eu vou tocar nesse assunto aí de almoço. Quando você tá na sua família, aquele almoço que tá todo mundo na sua família... Não presta. Não, e aí você tá com a prima que tem um cabelo curto comunista e o seu vô bolsominion. Caralho, mas começamos rápido, hein? Essa coisa escalou rápido, hein? E você não é uma pessoa que quer discutir por causa de política. Uhum. Mas fica lá no meio. E aí quando a menina fala, tipo... Ah, eu tô... Comecei muito bem nesse trabalho, tá, não sei o quê. E aí o vô bolsominion fala... Ah, mas até que você trabalha bem. Pra uma mulher. Não, nossa, mãe. Eu nunca passei por isso, graças a Deus. Exatamente essa situação. Achei muito. Qual que é o manual social pra esse tipo de situação? Vovôs bolsominion versus juventude descolada. Minha opinião da tua situação. A menina não fez nada, né? Ela apenas existiu. É. Ela tava falando do trabalho dela, que ela tava muito bem, e aí ele elogiou sendo machista, falando: você tá indo muito bem pra uma mulher na sua função. Então, isso aí é o que o Jack Bauer chama de impossible situation. Porque um velho, você não muda. Não muda, velho. Não muda. Não muda, velho. Não muda, velho. Não muda. A garota, como a Leila acabou de falar, ela não fez nada. Ela só conversou. Ela tava mó feliz falando do trabalho dela e tomou esse combo breaker. O problema dessa situação é um só. Small talk. Porque exatamente. Provavelmente essas pessoas, a família na maioria das vezes, vamos ser sinceros aqui, a família na maioria das vezes é obrigada a conviver por uma convenção social, né? De maneira geral. Queria estar ali. Ninguém, né? Queria. Aí a menina, ela foi tentar fazer aquela situação desgraçada ficar menos desgraçada. E ela botou uma pauta na mesa, olha. Pô, tomou bem no trabalho. Isso. E aí, pronto, unleash hell, sabe qual é? Porque ela tem um cargo muito bom pra uma menina novinha, entendeu? Aí, só que na cabeça do velho foi um elogio. Pois é, mas aí como é que você fala? Você vira pro velho, você vira pro velho e fala, porra, velho, como é que você fala porra dessa, cara? Amigo, é assim, liga o cronômetro e espera o velho morrer, é isso. Não muda velho, não tem como mudar velho. É isso, gente, o velho é velho e ele é assim, ele encurtiu. Sabe qual é? É que nem couro, não muda mais. Ela não devia ter ido, ela devia ter arranjado uma desculpa e ido pra uma balada mais legal. Eu, particularmente, eu sou do seguinte, eu vou externar um negócio aqui, pode ser social controverso, mas é a verdade. Ai, meu Deus. No meu... pronto, acabou a porra do programa, jogou fora. Jogou baú. No meu aniversário de 40 anos, eu estava num garboso e elegante restaurante aqui do Rio de Janeiro com minha esposa, minha mãe, minha irmã, sogra, enfim. Família. Indeterminada família, o núcleo mais próximo, né? Minha cunhada não estava nesse dia, eu acho que ela estava em São Paulo, se não me engano, ela estava. Ok, é por menor. Estava aqui, enfim. Caralho, o que importa é, em determinado momento, no momento do brinde, eu peguei, me dirigi à taça, levantei a taça levemente, à altura dos olhos, peguei uma colherinha e fiz ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Gostaria de fazer aqui, nesta data festiva, neste momento onde meu peito se enche de alegria e meu coração gargalha de felicidade, uma declaração. Fiz 40 anos. A partir de hoje, eu não faço mais porra nenhuma que eu não queira. Que maravilhoso, que maravilhoso. A senhora, não lhe levo mais lá em Madureira para ver a sua família. Mamãe, não vou mais compactuar com aniversários de criancinhas genéricas de pessoas que eu vi duas ou três vezes na vida. Meu amor, nós só vamos voltar à casa de seus pais em atividades festivas duas vezes por ano. E olha lá. Isso foi enumerando, sacou? Cara, aquele silêncio na mesa. Aí quando aquele silêncio total, as pessoas não aceitavam, não acreditavam. Eu tava me doando ali, estava me pondo em cima da mesa, o coração. Aquele silêncio, eu falei, e agora eu vou tomar uma sobremesa. Tem profiterole? O que tá faltando a essa menina, sabe o que que é? Idade. Isso. Pra poder virar e falar, peraí, almoço de domingo? Mas nem fudendo, vou ficar em casa de calcinha larga, camiseta, vendo Netflix, pô. Concordo. É isso. Talvez nessa época do ano, um moletom. Talvez, dependendo do local, do estado, né? Porque no máximo. Em Curitiba tem que ser, né? Curitiba. É, Curitiba tem que usar aquela roupa do Enigma de Outro Mundo lá. Do... É, tem que usar, tem que ser um pijama no mínimo que nem do Almôndega, no mínimo. Eu acho que assim, o velho tá numa postura sem de não ter nada a perder mais. Não tem, ele não tem. É. O velho machista, ele tem que tomar no cu. Eita porra! Não com areia! Com areia! Não só o velho, qualquer machista. Desculpa aí, um abraço, hater. Mas sabe o que acontece com o velho machista ou não machista? Ele só tem uma coisa pra fazer da vida dele. Morrer. Reclamar. Ele vai morrer, é só isso que ele vai fazer. Ele não trabalha mais. Vai comer, morrer e reclamar. Exato, ele acha tudo uma merda, ele tudo o tempo dele era melhor. Eu tenho 40 anos e sou assim. Eu ia falar isso agora, eu ia levantar isso exatamente nesse... Nossa. Ah, no meu tempo tudo era melhor. Porra, eu com 42 já falo isso há pelo menos uns 10, caralho. E olha que eu nem sou tão velho assim. Ai, meu Deus. Porra, imagina um cara com 70 anos, com 80 anos. Era outro mundo, cara. O mundo era preto e branco ainda. Mal tinha energia elétrica. Ainda era, porra, iluminação a lampião, a gás. É. Crise de 29. É, bicho. É outra realidade. É muito difícil você transportar a realidade atual pra uma pessoa que nasceu, porra, 80, 90 anos atrás. Fudeu, esse cara não vai mudar mais. Eu acho que a gente, assim, a pessoa que tá enganada, eu não sei se a menina do exemplo é engajada em tentar fazer as pessoas mudarem, enxergarem e tal. A parada que ela tem que fazer é, ela tem que focar em pessoas mais novas. Porque as pessoas mais novas têm tempo pra mudar. É. Entendeu? Isso. O velho, ele pode até, pode dizer que ela bota a centelha dentro dele. Mas não dá tempo. E ele, não dá tempo, ele morre antes de mudar. É isso que eu tô falando. Esse velho em questão, não dá. Olha só, vou falar uma outra parada aqui. O cara atravessa a rua. Nenhum velho dá, cara. Tu acha que dá pra mudar o Silvio Santos? Olha, ela, cada um joga com as cartas que tem, entendeu? Se ele jogou essa, ela tem que jogar a questão do prazo de vida dele. Eu já fiz isso uma vez no talvez não tenha sido socialmente aceitável. Eu já fiz isso no mercado. Tava voltando de um churrasco, eu estava, poderíamos dizer que alcoolizado, talvez sim, talvez não. Foi no mercado depois do churrasco? Eu não sei. Coisa de bêbado. Coisa de bêbado, pois é. E aí eu tava lá observando por algum motivo a sessão de laticínios e derivados. Ele tava loucaço, né? Aí veio uma senhorinha, tadinha, cara. Ela viu que eu não tinha condições de permanecer estático, né? Eu balanceava assim, tal qual, dando ao vento. Eu não sei porquê, cara. Ela veio com o carrinho dela e pá, deu um porradão no meu carrinho, sabe? Pra te acordar. Fez de sacanagem. Não tinha justificativa, cara. Desculpa, tinha espaço pra ela passar, mas ela bateu no meu carrinho. Pô, você não tá vendo aqui? Tem que passar, isso aqui. Eu fiquei olhando pra ela tão absurdo, sabe? Tão sem entender. Eu demorei a entender que ela tava brigando comigo, que eu estava parado na frente da sessão de laticínios escolhendo queijo. Aí ela saiu reclamando. Não sei por que as pessoas reclamam depois de determinada idade da vida. Porque é o que lhe cabe. Muito calmamente eu respondi: tá certo, minha senhora, a senhora tá certa, a senhora tá com pressa, né? Tem pouco tempo de vida, não pode ficar perdendo tempo no mercado, né? Tá certo, a senhora realmente tá coberta de razão. A senhora, me desculpe, hein? Ela saiu putaralhaça. Porque, gente, vamos falar sério, assim, talvez sou errado o que a gente vai falar aqui agora. Será? Mas... talvez. O velho, principalmente no Brasil, que é a nossa realidade aqui, ele não tem... O que ele vai fazer, cara? Tem que acabar com o velho. Ele vai fazer aquelas merda de inclusão de velho ficar dançando no salão do Play. Mas qual é que faz? Fazendo origami. Pra fazer dança de salão, pra jogar... Cachuchua no Museu do Ipiranga. Porra, cara. Puta que pariu. É melhor ficar reclamando. O cara não tem do que falar bem. O cara vai falar do que bem? Todo mundo que ele conhece morreu. Todos os programas de TV que ele assistia acabaram. Uhum. Ninguém dá... Ele não tem WhatsApp. Eu tô ficando muito triste. Se põe na posição do velho. É isso, amigo. Olha, eu vou ficar muito feliz quando eu ficar velho, porque graças a Deus inventaram videogame. Pois ficar... é. Então, se eu não andar, eu não vou ligar. Se eu ficar aleijado quando ficar velho, tudo bem. Enquanto eu tiver ficar aleijado quando ficar velho. Cara. Enquanto eu tiver os movimentos dos dedos, da mão. Da pelvis, peristálticos. E uma conexão de internet perto de mim, eu não vou ficar tão... É isso que eu tô falando. A nossa geração e as demais, elas têm uma vantagem. A gente consegue usar a internet, consegue jogar videogame. O velho não consegue nem sacar dinheiro no banco. O velho não consegue sacar dinheiro no banco. Vocês estão sendo muito inocentes, Léo. Você tá sendo muito inocente. Tu acha que um velho consegue usar a internet? O velho tem emissora de TV hoje em dia. Não, olha só, eu quero dizer o seguinte. Jovem Neto, seu pai. Seu pai é velho, certo? Meu pai é velho. Caralho, dando nome aos bois, vai, vai. Seu pai recorta jornal e manda pelo correio, cara. Não, ele parou, agora ele recorta o jornal, tira foto e manda pelo WhatsApp. Agora sim. Mas ele ainda recorta jornal, né? O WhatsApp é a salvação dos velhos, porque é lá que ele fica agora. É o novo, a nova fila de idoso é o WhatsApp. Uhum. É a nova varanda, né? Que fica com o cotovelo cuidando da rua. É o terreno do bom dia, é o terreno da mensagem edificante. Eu queria fazer aqui um elogio. Eu acho que todos nós devemos agradecer, principalmente, porque é um serviço de utilidade pública. Eu ainda não consegui utilizar, mas estou tentando fortemente utilizar esses memes que a Leila faz de grupos. Nossa, de... Nossa, eu uso todos os dias na minha família, ainda ninguém leu pra perceber. Só lê a figura, né? Só lê a figura. É, a minha mãe responde, com coração. É, então, isso é muito bom, isso é muito bom. Ah, Leila faz um serviço. Explica de aí, utilidade Leila. Pública. Gente, é a fanpage facebook.com/bomdiagrupo1, porque algum filho da puta pegou o Bom Dia Grupo normal, que não é o... Vamos denunciar, caralho! Provavelmente o idoso com acesso à informática. Mas é Bom Dia Grupo 1. Então, o idoso com acesso à informática é quase um tubarão com a metralhadora. Tá tudo errado. Ah. Eu acho assim, essa coisa de idoso dando bom dia, eu valorizo muito a experiência das pessoas mais velhas. Então, se eles são frenéticos em dar bom dia, a gente tem que dar bom dia pra caralho. Porque eles viveram muito, eles devem saber que isso é muito importante. Porque então, nunca se sabe quando é o último. Então, eles têm que, cada dia, uma imagem nova. É, assim. Mas a parada é, a Leila, ela manda pra gente diariamente num grupinho frenético também que a gente tem, que tá difícil pra caralho. Tá difícil acompanhar. Eu não sei como o Fred não tá nesse grupo ainda. Não, não faça isso. Isso não. Fica difícil, Gerson, porra. É nada, cara. Não, que... A gente pode fazer o seguinte, a partir de agora, se alguém, pra alguém entrar, alguém tem que sair. Mas é assim, ela manda umas mensagens edificantes. Quem tá com o nosso aplicativo tá vendo aí. Edificantes. Como é que é? Me dá um exemplo aí, Leila, aqui, por favor. Aqui, ó, por exemplo, tem aqui, ó, um cara abrindo os braços pra um horizonte lindo e tal, e umas imagens de... com estrelinhas e tudo enfeitado e escrito: qualquer merda entre aspas te inspira porque tu é otário. Mas a imagem é linda, é aquelas imagens de bom dia grupo. Exatamente. E a gente manda isso nos grupos. A gente manda isso nos grupos de família e nego não lê. Nego só vê a imagem e manda coração e pra você, mano, também. O primeiro teste que eu fiz no grupo da família da Agatha, da mãe, da tia. Jovem Nerd é covarde, não faz nos grupos da própria família, joga nos outros. Claro. Tem que jogar no teu grupo de família. É refresco. O grupo de família do Jovem Nerd é caprichado. O meu grupo de família não tem esses bom dia. Não? Não tem essas paradas. Que o grupo de família do Jovem Nerd é almoço de domingo todo dia. Caralho, hein? Tem esquerda, tem direita, tem Ciro Gomes, tem todo mundo lá dentro. Puta, assim que é bom. Tem Ciro Gomes. Tem Ciro Gomes. Porque o Ciro Gomes não dá pra saber o que ele é, né? É esquerda é o quê? É. Ciro Gomes é autônomo. Ele emite nota meio. Era uma imagem que a Leila tinha mandado com uma estátua do Buda, toda florida, toda bonita e tal, e do lado escrito assim: que toda a negatividade, negatividade em destaque, que toda a negatividade abençoe este grupo. Aí ela mandou, ó, vamos ver o que acontece. Aí a primeira resposta embaixo: amém, várias mãozinhas, sabe, rezando. High five de Jesus. Eu, caraca, cara, eu não acredito. High five de Jesus. Vocês já viram uma conta que tem no Twitter que eu sigo há muitos anos? Pô, agora certamente não vou me lembrar o nome da merda da conta, só porque eu queria falar dela. É Offensive Wallpaper. Sim, maravilhoso. Cara, maravilhoso. Vê que você vai adorar. Offensive Wallpapers. Maravilhoso. É absurdo. É baixo nível, é uma coisa horrorosa. Eu admito que eu gosto de ver pela loucura da coisa, entendeu? Não repito, não replico o que tá lá, mas vejo de vez em quando, porque de vez em quando eu gargalho, admito. Eu gostei, tô lendo. É bom, né? É bom, tem vários. No estilo do Bom Dia Grupo. Queria continuar na ocasião de Liedson, que é o almoço da família. Uhum. Tem que acabar. Isso é uma coisa que tem que acabar. Tem que acabar, né? Tem que acabar. A alimentação. Eu não sei como proceder, eu gostaria da ajuda de vocês e dessa plateia maravilhosa que é a cara do Brasil. Quando perguntam, tá servido? Você tá servido? Você diz sim. Porque assim, se eu digo que sim, eu estou servido logo, não preciso me alimentar. É uma excelente questão. Mas eu, não é. E se eu digo não, eu estou dizendo que eu não estou servido, logo eu tô com fome. Mas se eu falo sim, a pessoa me serve. E se eu falo não, a pessoa não me serve. Eu também fico confuso com tá servido. Tá servido? Eu acho que depende. É sim ou não? Tá servido. Depende do local. Aqui em Curitiba, tá servido é tipo, você já acabou. Já acabou? Não é um garçom. Um amigo seu. Um amigo seu chega comendo um sanduíche e fala assim: tá servido? Tá servido? Ah, você entendi. Fala sim ou não? Oferecendo. Sim, estou servido. Nhaque, morde o sanduíche? É, eu acho que tá servido é você está servido desta refeição na qual eu estou. Não, muito bem colocado isso, porque isso é um protocolo social que é quase impossível. Eu acho que, primeiro, se você tá comendo a comida, você não deve oferecer, na boa. Então, mas porque, olha assim, só. Eu vou morder a comida que você tá mordendo? Então, é muito zoado isso. Não o oferece. O cara que te oferece, ó. Não, mas peraí, mas e se tiver comida na mesa, porra? Tá numa cumbucona grande? Essa é uma situação... Não, se tá na mesa, você fala, ó, onde come 10, come 11. Aí não precisa falar tá servido. Então, essa é uma situação clássica de educação. Só educação. A pessoa que fala tá servido, ela não quer compartilhar. Ela está fazendo isso por educação. Ninguém quer se dividir comida. Então, olha só. Só o Lierson. É uma situação. Lierson é o único cara que dá comida pro povo. Isso é a realidade. Ninguém passa fome. Não tem amigo do Lierson que passe fome nesse Brasil. Isso aí é realidade. Porque assim, quando a pessoa ela pergunta se você tá servido, se você quer comer um pedaço do sanduíche dela, por exemplo, você quer um pedacinho e tal, ela, na verdade, intimamente não quer te oferecer, mas ao mesmo tempo ela não quer que você ache que ela foi mal educada o suficiente pra não te oferecer. Mas qual é a resposta? Então é um medo. Quando a pessoa fala assim, você sabe disso tudo. Você sabe, sim, que a pessoa não quer, sabe, ela tá sendo educada. Então, é uma dupla. A resposta é não, obrigado, valeu, cara. É isso. Não obrigado. Tem que ser uma resposta com complemento. Não obrigado e aceito. Não estou servido. Vou me servir? É isso que você vai responder? Não, não. Tá entendendo? Não. Está não. Servido? Não. Mas agora, nhaque. Estarei. O que eu quero dizer é o seguinte. Essa é a dualidade da resposta. A pessoa não quer oferecer comida. Mas a gente entendeu isso. A gente quer saber o que responder. Não, você diz que não quer a comida. Não quer a comida. Você fala assim, não quer essa comida. Não, é isso que você não, fala. Fala pessoa. Dessa forma. A pessoa fala assim, está servido? Você fala, não quero comida. Porque eu já me fudi muito. Eu pego comida quando me oferecem, velho. Não, mas peraí, presta atenção. A situação é um... Nunca sabe o dia de amanhã, né, Lian? O que eu quero dizer é o seguinte, é um protocolo social somente de interação, porque não... Ninguém quer trocar comida. A dúvida não é essa, todo mundo sabe disso, todo mundo entendeu isso. A pessoa diz não pra outra... Mas quando a pessoa fala assim, jovem nerd, tá, eu vou dar um exemplo aqui prático. Tá. Faz um exemplo aqui, ó, eu comi um kibe do tamanho de um tolete, e sobrou uma carne moída aqui no prato. Jovem nerd, tá servido? Não, valeu, cara. Olha! Ah, pronto. Não valeu, precisa não. Então a resposta é composta. É composta, claro que é. Sim ou não, não soluciona. Então não, valeu, tô bem. Eu não falo não pra comida, velho, na moral. Cara, eu acho que só eu e o Azaghal também na conversa. Você tem que dizer não, Lerson, porque é isso que a pessoa quer ouvir. Ah, ele não precisa dizer não, ele pode dizer sim. Ele pode dizer sim e acabar com o almoço da mulher. É que nem outro dia eu tava na rua, se liga, eu tava na rua, aí tava um cara andando, fumando cigarro, passou um morador de rua. Aí o morador de rua falou assim, me dá um trago? Aí o cara ficou meio sem reação. Foi gente boa e deu um trago pro morador de rua. Uhum. Eu não faço da porra do cigarro inteiro, caralho. Aí que tá, o morador de rua devolveu o cigarro, porque ele só queria um trago, afinal, uhum. Ele foi um, né? Ele queria um pedaço, tá servido, famoso tá servido. É. Aí o cara, não, morador de rua, pode ficar, porque eu não vou fumar um cigarro. Depois passou uma boca da pessoa que dorme na rua há 10 anos. Aí o morador de rua falou assim, tem certeza, na boa? O cara, não, fica tranquilo, assim, quase saiu correndo, sabe? Uhum. Com medo de receber o cigarro de volta. Uhum. Entendeu? É. Então, o cara não falou tá servido e tomou. É tipo o Lierson. Não, se vê alguém comendo, ele vai chegar e vai pedir. Não, eu não vou pedir, mas se oferecer, eu não vou negar. É isso aí. É, o papo é esse. Então já estão ligados, né? Se você estiver comendo uma house... Não oferece, pô. Ah. Ofereceu comida, o Lierson vai. Se me oferecer um Yakult, eu pego. Você é filha da puta. Um alpino eu pego. Yakult barrinha de cereal não se aceita. É desumano. Tá na ONU declarado. Não aceita. Nada que fica resquício, né? O Yakult você vai beber um gole e aí vai entrar na sua boca, sair e voltar pro pote. Você paga nos shots, né? Não, você vai. Aí eu não entendo porque. Ai, essa fase é meio. Não, é nojento. O né? Yakult ele tem o design, a garrafinha é design pra você regurgitar. É, realmente, exatamente. Entra e volta. E volta. A garrafinha do Yakult, ela é feita pra você regurgitar. Exato. Ela é tipo um refluxo de design, sabe qual é? O cara que fez, ele pensou no refluxo, porque a bebida, ela faz um círculo no seu céu da boca e volta pra garrafa. Será então que os lactobacilos vivos são os seus lactobacilos? São por isso que eles estão vivos. Que você joga pra dentro da garrafa? Eu acho inteligente o design, porque vem tão pouco que essa regurgitação dá a sensação de que você tá bebendo vários goles. É verdade. Alguém na vida adulta ainda toma Yakult? Vocês realmente ainda tomam Yakult? Yakult é ótimo pra reconstruir a flora intestinal. Não, Fred. Você que vive se cagando aí devia saber disso. Caralho, tem uns 30, ó, no Rio não, hein? Tem uns 35 anos que eu não tomo Yakult. É por isso que você tá com essa flora destruída, cara. Não, é por causa da pimenta, porque eu como pimentas em quantidades industriais, pimentas que não deveriam ser comidas por pessoas. Então você deveria passar a usar Yakult. Mas fica tranquilo que agora a gente vai começar a azedar a sua vida. O Fred tem que trocar aquele leite lá, o leite apaga incêndio, por um litrão de Yakult. Litrão de Yakult, isso aí. Porque refresca e reconstrói a flora. Isso aí. E a barrinha de cereal que a Leila falou é outro alimento asqueroso pra compartilhar. Não, ninguém compartilha barrinha de cereal, não é possível. Não, barrinha de cereal é tranquila, tá seco. Não é, Fred, você come e aí aqueles micro cereais de alpiste, uhum, eles ficam voando entre a sua boca e o negócio. É verdade. Você puxa assim, faz um efeito elástico, e tem alguns daqueles grãos que voltam. Estavam dentro da sua boca e voltam pra barra. Que exagero. Eu acho que é o seguinte, só casais deveriam compartilhar comida. É a minha opinião. É. Casais metem a língua um na boca do outro. Então tá tudo certo, entendeu? Mas já que casais metem a língua um na boca do outro, compartilhar a escova de dente, vocês acham socialmente aceitável? Eu prefiro morrer, mas vocês acham? Não, eu prefiro morrer também. É, não, a escova não. Sim. Tem que ser hipócrita, tá? Beijo de língua sim, beijo grego, essas porra todas. Escova de dente. Escova de dente é uma coisa muito séria. Não, escova de dente não dá, né, cara? É, pô, o próximo passo é o quê? Compartilhar papel higiênico cagado? Não. Então, eu assim, eu não é um ato, não é um usual, mas se vai que só tem uma escova de dente, a pessoa vai ficar sem escovar? Tem o dedo, amigo. Tem o dedo. Você passa a pastinha no dedo e faz o chuque-chuque com o seu dedo. Nossa, isso pra mim é mais nojento do que compartilhar a escova de dente. Mas pelo menos eu sou nojento comigo, eu não sou nojento com outros. Ah, mas em situação de emergência você... É, gente. Você faz o quê? Vai fazer o quê? Situação de emergência? Não dedo, tem dedo? Dedo, pô. O dedo da gente tem sulcos na impressão digital que ajudam a melhor escovação. É. Que é pra isso, né? Que é pra justamente isso. Deus, quando criou o dedo com impressão digital, foi pra isso. Não era pra usar a biometria. Exatamente. Quem abre porta, abre com chave. É, porra. Faz todo sentido do mundo, porra. Eu ainda, no campo da alimentação, outro protocolo, que assim, eu sou do Ceará. No meu estado, self-service funciona assim. Tá lá o grande balcão de alimentos. Se eu quero pegar o arroz, eu vou até o arroz. Ah, não tem fila, não? Não, calma. Porra, muito mais civilizado. É design, porque assim, se já tem uma pessoa no arroz, aí eu me posiciono atrás dela. Então seremos dois no arroz. Eu não preciso passar por todo aquele caminho. Entendeu? Só que aqui em São Paulo, eu vi que o bagulho funciona um pouco mais. É uma parada profissa, assim. A fila aqui é coisa séria. E a galera pega todo... Vocês acham errado não pegar aquela fila imensa? Depende. Mas você só quer repor o arroz, é isso? Não, se você quiser comer só arroz, por exemplo. Hoje tô na vibe de comer arroz. Cenoura e ovo, sei lá. Eu vou na fila do arroz, aí eu vou depois na da cenoura, depois na do ovo. Primeiro, eu entendo o problema de comer num self-service, que é a primeira mazela que a gente tá apresentando aqui, né? Se você puder, evite. Mas, tendo em vista que todo mundo tem que passar por comida básica, e nem todo mundo pode levar marmita pro trabalho, nem almoçar num Jamie Oliver todos os dias, com o pessoal do Facebook. Fale por você. Você tem essa situação, que é a fila do self-service, e você não quer comer salada. Essa é a situação que a Leila quer colocar aqui, certo? Ninguém quer comer a salada do self-service, e todo mundo tem que passar pela porra da salada. Uhum. Eu vou mais além. É verdade que normalmente no self-service começa com a salada. Mas existe uma situação que ela ainda é mais escrota, ela é mais degradante e ela tende a foder o bom andamento da fila. Eu sei o que é. O feijão vem antes do arroz. Não entendo essa porra. Por que, seu filho da puta, arrumador de self-selve, você me bota esta merda antes? É muito errado. Isso é uma ousadia. É uma ousadia do dono do restaurante. Ele quer passar o recado. Não, isso não é ousadia. Isso é mau caratismo. Como assim ousadia, cara? Então, olha só. Toma aqui. Eu vou te dar um pedaço de tênis pra você mastigar. Ah, que ousado. Nho, nho, nho. Não, todo mundo sabe que é o arroz. Depois o feijão por cima. Aí você olha aquela merda, aquele feijão, você fala, filho da puta. Como é que eu vou botar o feijão aqui no prato que ele vai esparramar? Vai fazer um lodo no meu prato inteiro. Cadê o arroz pra fazer uma barreira natural? Cadê o arroz pra botar o feijão em cima? Cadê? Normalmente, o feijão de self-service é aquela lavagem, né? É aquela coisa que chega a dar medo. Eu adoro. Azia, eu boto na boca e azia. Puf, esse tá bom. Esse é da semana passada. Mas isso, é, né? Que pra, parte do pressuposto que a pessoa vai misturar, vai fazer aquela malassada de arroz, feijão, farofa. Sim, mas por isso que o arroz e a farofa tem que vir antes do feijão. Porra, é o mínimo, Leila. Isso, caralho, isso são regras básicas de civilidade, de civilização. Isso tá no Príncipe de Maquiavel, inclusive. Faz parte do contrato social. Exato! Nós estamos caminhando para a barbárie por causa desses pequenos detalhes. Mas aí que tá. A humanidade só caminha por causa do incômodo e da insatisfação. É a insatisfação que gera a inovação. E o self-service é o grande responsável por isso. É por incômodo. Por incômodo, com certeza. Pelo incômodo, sem dúvida. Isso, eu, inclusive, nessa linha de raciocínio, agora eu entendo porque que as pessoas trabalham para melhorar de vida. Por que é que todo mundo que começa num emprego, que tem self-service, cresce na carreira? Porque não quer uma comida pra merda. Exatamente. Quer pagar reunião de almoço, reunião com cartão corporativo. Isso. Exatamente. Agora, quando eu fui em Vegas, eu dirigi um Lamborghini. Foram momentos maravilhosos da minha vida. Quando eu saí do carro, eu falei, agora eu entendo porque as pessoas querem ser milionárias para comprar um Lamborghini. Talvez seja a mesma lógica. Você, ouvinte, faz questão de participar de eventos, normalmente na hora do almoço, com seus colegas de empresa, sempre em self-services. Vou lhe contar uma coisa. Existe um mundo muito melhor. Chama-se à la carte. Aconselho a tentativa. Talvez fique caro, então trabalhe mais para subir na empresa de forma que você possa, né, abrir mão do self-service. Ter 2 horas de almoço e poder comer na la carte. Exatamente. Preferencialmente com uma taça ou 2 de vinho. Aí sim, dieta do Mediterrâneo. É, pô. Vinho, pão, tomate e azeite, amigo. Eles estão vivos até isso. Hoje. E depois você tem que ter mais uma hora de sono depois do almoço. Ah, sim, sim. Então, mas a problemática que a Leila apresentou, eu acho da seguinte forma. Se eu tô no self-service, se a fila é bruta, sabe aquela fila que as pessoas estão coladas uma na outra? Uhum. Eu saio do restaurante. Mas você tem que encarar, aí não tem jeito. Você não tem como chegar e ir direto no arroz, no feijão, na carne. É. Porque vai todo mundo ficar, caralho, que porra é, tá furando fila. Vai gerar uma situação. É. Contrato sim. Social. E porque normalmente quando é assim, o caixa é já no final, sabe? Você chega ali no final e paga. Agora, se eu tô no self-serve, que não tá cheio, tem uma pessoa perto da carne, mas ainda não chegou lá. E eu não, aí eu vou direto, né? É isso mesmo. Aí eu vou direto. Depende aí tem gente que olha feio que não gosta, mas aí eu tô pouco me fudendo. É isso aí, depende do tamanho da fila, da quantidade de pessoas. Então, acho que a solução é essa, depende do tamanho da fila. Tem mais, meritíssimo. Eu não concordo, mas beleza. Não, então qual você acha que é o modus operandi? Eu acho que o modus operandi, obviamente, é o Ceará, porque o Ceará tá sempre certo. Gente, é desnecessário pegar uma fila grande. Mesmo que tenha lotado de gente, você vai entrar na salada. Faz mini filas. Faz mini fila pro arroz. Mas isso é um inferno, Leila. Você entrou numa... Caralho, eu gosto muito de fila. Vamos supor aqui. Não, quatro pelo elementos. Contrário. Não. Você ninguém tem quatro coisas que você coloca todos gosta. Os itens no prato. Ninguém então, coloca todos os itens. Você tem quatro coisas que você gosta nesse balcão do inferno aí. Aí você entrou numa fila, pegou. Aí você sai e entra em outra fila pra pegar. E depois você entra em quatro filas. Ah, não. Mas, gente, pelo amor de Deus, a pessoa não vai apresentar o TCC, não. Ela vai pegar 2-3 colheres de arroz. Não sei, eu não confio. Depende de quem tiver na sua frente. Se for idoso... Mais uma vez, o idoso é apontado como um problema. Mas olha só, pra evitar o idoso, é só você não ir almoçar 11 horas da manhã. É verdade, verdade. Nessa história de fila, vocês pulam? Eu pulo, eu admito que eu pulo. Admito com um certo pesar na consciência que eu pulo. Pulo o quê? Ah, você tá na fila, aí a pessoa para pegar vagem. Foda-se, pau no cu da pula. Pula. Mas é disso. Não, ô Fred, é disso que eu tô falando. Ah, então chegamos aqui ao meio termo. Não é que vai fazer mini fila sempre. Eu tô falando que assim, eu não quero comer 3 coisas aqui. Eu vou esperar o mala da minha frente. É, você pula. No Ceará, todo mundo pula. E aí, se tiver isso. Mais alguém interessado, faz uma mini fila atrás daquela pessoinha. Agora, se eu faço isso aqui em São Paulo, todo mundo me massacra, entendeu? Mas olha só, eu quero. É porque assim, a salada no self-self é que nem o pre-roll do YouTube, aquele vídeo de propaganda que você todo mundo skip. Tem que passar 5 segundos lá, né? Exatamente. E aí você vai dar skip. Se uma pessoa tá ali vendo lá o pre-roll, você pula, você dá skip e pula. O problema é que a Leila tá dizendo que as pessoas olham acham feio quando ela pula. Mas, se o momento de entrada nesse universo for a fila original, eu acho que não tem problema você dar o skip no cara que tá na salada, na vagem. Se você veio da sua cadeira e ignorou a fila... seria mais fácil? É. Na real, é o buffet parar com essa palhaçada. O quê? Você quer ter salada? Bota num canto separado só pra quem come essa merda. Quase ninguém come. Sim. Vai estar mais fresco. Eu podia trazer pronto, inclusive. O senhor quer salada? Eu trago na sua mesa. Um, três, quatro pessoas. Melhor, né? Porque fica lá aquela resma, sei lá como é que se chama essa merda. Aquele bolo de alface desfeito. Eu vou chamar de resma, foda-se. Aquela resma de alface lá. É resma porque é o coletivo é o de folhas. Tá correto. Aí, tá certo, correto. Então, fica lá aquela merda pegando ar, pegando vento, degradando, né? Oxidando. Oxidando, pô. Não é legal. Não é legal. Bacana o alfacezinho que você acabou de tirar, que ele ainda tá gostosinho. Não que o alface seja gostoso. O alface deve ter gosto de papel. Não sei, nunca comi papel, ou pelo menos não lembro. Eu nunca comi alface. Alface não tem gosto de nada. A salada é uma desculpa pra você botar molho Caesar e bacon. Tá correto. Basicamente é isso. É uma desculpa pra você botar molho Caesar e bacon. E uns croutonzinhos, uns filézinhos de frango assim, gostosinho, parrudinho, entendeu? Que disfarce é a salada. É, pra você poder dizer, tá bom, então. Eu podia estar comendo só isso aqui, mas não seria socialmente aceitável. Então eu vou comer esta merda deste alface, pra as pessoas acharem que, olhando em volta, acharem que eu sou saudável. Porque eu basicamente estou cagando pra este alface. Eu acho que alface e salada é coisa de quem não toma centro. Se você toma centro, você não precisa passar por isso. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Eu nunca tomei centro. Talvez por isso que eu como a salada. Mas digo aqui, como sob protestos. Você tá num restaurante, aí vem o parabéns. Puta. De alguém, não na sua mesa, o parabéns de outra mesa. Porque se for na minha mesa, eu levanto e vou embora. Eu tô no lugar errado, cara. Como é que eu tô numa mesa de uma pessoa que se coadunou com essa prática dantesca? Aí, às vezes, o que acontece? O parabéns de uma outra mesa, contagia o restaurante inteiro. Outras mesas começam a cantar e bater palmas. Aí eu começo a bater na mesa. Aí... De preferência com garfo e faca, pra fazer bastante barulho. Então, porra, isso é pelo caos, amigo. Vamos começar a jogar prato no chão, foda. E aí chega, o contágio chega na sua mesa e seus amigos e familiares começam também a bater palmas e cantar para o parabéns de um desconhecido. E aí você não quer fazer isso? Não faz, foda-se. E aí? E aí? Você vai ser muito o cara escroto que não fez isso? Como é que é? Como é que a gente deve agir? Gente, você não precisa cantar parabéns, você pode só ficar com um sorriso amarelo. É que nem o Paz de Cristo na igreja. Como é que é? O quê? Quando você vai na missa, tem um momento que é o Paz de Cristo, que todas as pessoas têm que se cumprimentar. Tem que falar com estranhos. Era, pra mim, o pior momento. Eu não quero falar com estranhos, sabe qual é? E aí eu ficava com uma cara de sorriso amarelo. Mas é foda que o Paz de Cristo não tem como fugir. Alguém vai te abordar. Exato. Mas você não abordava, você não tomava. Não, nunca. Eu ficava quieto, aí sempre tinha uma senhorinha do lado, Paz de Cristo. Mas é isso. Eu tô imaginando o Azaghal dentro do Paz de Cristo. Que coisa maravilhosa. Mas aí, no máximo, é um aperto de mão, né? Foda é quando vem aquela velhinha que quer te abraçar. Aquela carência, né? Não, minha senhora, aí não. Mas é o parabéns, ele vai durar o quê? 30 segundos? Não é um problema real. Eu gosto da Paz de Cristo porque a Paz de Cristo tem cheiro de lavanda e talco. Que é o momento mais cheirosinho da missa. É o momento velhinho, né? O momento... A velhinha tomou banho antes de ir pra missa, ela tá cheirosinha, é isso? Tu falou com seus velhinhos. Beleza, elas tomam banho, tadinho. Mas Leila, você canta parabéns dos outros? Eu canto. Você não canta nada? Você não canta? Você não canta parabéns? Não, dependendo do você dia. Você não canta? Dependendo da quantidade de vinho que eu tomei. Mas eu entendo o Azaghal no lance da Paz de Cristo, porque assim, eu dou a Paz de Cristo na boa, mas se alguém não dá a Paz de Cristo, tá todo. Não sei se igrejas de outras religiões têm. Vão te olhar como se você fosse do demônio. É, você virou anticristo automaticamente. Todo mundo ali tá por causa de Cristo. Por que você não tá dando a paz de Cristo? Você tá desejando o quê aí com esse olhar? É que nem quando você vai no teatro, você achou a peça ok e todo mundo fica de pé pra aplaudir porque é amigo do artista. Eu não levanto. E tu não levanta e vão falar assim, que cuzão, não? Não, eu não levanto. Eu só levanto, eu só bato palma de pé se a peça merece. Se não merece, eu não levanto. Fico sentado. Verdade. Pois é. Bato palmas, se merecer palmas. Se não merecer, eu também não bato, não. Fico na boa. Cara, eu levanto muito por culpa. Eu levanto porque eu me vejo pressionada. Todo mundo levanta, eu tô lá sentada, vão falar assim, nossa, que menina... Porque isso prejudica o artista. A peça é uma merda, vamos supor. Uhum. Aí você acabou, aí todo mundo levanta pra ter palma. Uhum. O cara vai achar que a peça foi foda, não vai melhorar. É, isso é um problema, exatamente. Entendeu? Se você não levanta, bate uma palma, você levantar, o cara, opa. Você não tá ajudando, né, cara? Você tá mentindo pra ele. Você já pagou, a sua parte já tá feita. Você pagou a entrada. Pois, é verdade. Já financiou a arte. A palma é a crítica. Uhum. E é uma responsabilidade do espectador criticar corretamente e não falsamente. Pois é. Se você critica falsamente só pra ficar bem na fita, você tá prejudicando o artista. Mas isso em qualquer aspecto da convivência social, né? Quando você mostra uma foto e fala, então, gostou? E a foto tá uma merda, tá subexposta, tá mal enquadrada, sem foco. Quando você diz, nossa, que bonita, você tá prejudicando a pessoa. Foto de bebê. Muito obrigada por trazer essa pauta aqui. Eu queria, uma das coisas que eu anotei aqui, que eu fiz um bloquinho de nota de convenções que eu já queria tirar esses pesos da minha vida. Quando o pai e a mãe da criança, vamos trazer o assunto criança aqui de novo. Agora sim, vamos. Mais um programa que vai pra gaveta, vamos. Mostra a criança pra você. Eu tô perguntando isso porque o Louis C.K., recentemente num show dele, antes dele ser pego se masturbando, ele trouxe essa pauta e eu achei super interessante, me identifiquei. Quando o pai e a mãe da criança mostra a criança, você elogia, mesmo se a criança for feia, e você olha por quanto tempo a foto. Porque se você olha assim, ah, legal, tá, parece que a criança é desinteressante. Mas se você demora, parece que você é pedófilo. Você elogia muito? Estranho. Se você não elogia, babaca. Pra bebê recém-nascido, seja ao vivo ou foto, eu sempre falo a verdade. Joelho. Todo bebê recém-nascido, por mais lindo que seja, ele parece um joelhinho. Parece é um isso, joelhinho. A pícola, a gente ama a pícola e tudo mais. Mas, quando nasceu, assim como todas as crianças, ela era um joelhinho. Essa é a realidade, né? Se eu tiver muita intimidade com a pessoa, eu sou mais franco, eu falo, nossa, que bonitinho. Mas que bom que vai melhorar, né? Vai melhorar, essa fase vai bater. O bom é que nasceu com saúde, né? O que importa é saúde, todo o resto, o tempo passa. Porque, aos olhos dos pais, que o pai que traz isso, eu entendo o pai, tá feliz, né? É, claro. Procriou mais gente pra esse mundo miserável. Mas, pros olhos do pai, toda criança é linda. Nenhum pai acha o filho feio, né? Nenhum pai vai admitir que o filho é feio. Agora, ele não é obrigado a que as pessoas acreditem nisso, certo? E todo recém-nascido, sem... Eu desafio. Eu vou lançar o desafio aqui. Mandem fotos pro e-mail. Mandem fotos de bebês recém-nascidos. Uhum. Não tô falando daquela criança inglesa com cabelo caracolado e bochecha rosada. Recém-nascido, embalado que nem um wrap, sabe? Que nem um shawarma. Cheio de secreção. Cheio de pereba na cacarepa. E você vai me dizer que aquela criança não parece um joelho. A gente tá falando da criança que... Não, é. O nascituro, que já foi lavado, que já foi... Não, o nascituro. É o ex-feto. O ex-feto é foda. Não, a criança... Não, aliás, ex-feto não. A criança, 2, 3 anos. A criança que não, o pai anos, fala assim... Não, 2, 3 anos, tá bonitinho já, já. Não, 2, 3 anos você já sabe discernir que se é feio ou bonito. O lance não é sobre ser bonito ou feio. O lance é pai e mãe mostrou a foto da criança. Às vezes é bonitinho, às vezes é engraçado. Uma pequena torre de 4 blocos de quadrado. Isso. Aí é o pai fala assim, não é genial o meu filho? Olha só, conseguiu botar 4 bloquinhos de madeira um em cima do outro sem derrubar. Esse moleque é genial. Esse moleque vai ser, sei lá, vai ser um rocket... Sciences. Não, não vai. Ele só tem capacidade motora. Você não sabe o quão burra essa criança ainda vai ser. Amiga minha recentemente me mostrou a foto do filho dela e falou assim, Leila, meu filho não é a coisa mais linda que você viu essa semana? Eu falei, não. Já. Você não sabe tem como seis é que foi minha semana? 6 meses. Por quê? Eu falei, não. Ela, sério? Eu falei, sério. Eu vi uma série incrível essa semana. Isso mesmo. Seu filho, não, acho que não tá nem na quinta. Foi meio assim, mas isso. Sim, gente. Eu vou falar o quê? Eu vou falar sim pra agradar? Igual o lance do artista. É. Você tá mentindo pra pessoa, você tá enganando. Olha que eu sou uma pessoa a favor da mentira, mas eu acho que... Não é porque a mentira, ela facilita. Que se você vê, a Leila respondeu isso. Criou um problema. Criou ali. Um problema. É, exatamente. Se você tivesse mentido, você teria se livrado de um problema, entendeu? Eu sempre sou a favor da mentira, na real. Eu não... Eu vou passar a mentir. Eu vou falar que a criança é ótima, inteligente e maravilhosa, é isso. Olha, Leila, quando a pessoa faz esse tipo de pergunta, ela não quer uma resposta sincera. Ela quer ser agradada. Essa é o tipo de pergunta. É carência isso. A pessoa quer uma validação. A pessoa carente é um saco. A pessoa tem um sentimento e ela precisa de uma validação externa daquele sentimento. Então, meu filho, não é a coisa mais linda que você viu essa semana? Ela quer validar o sentimento que ela tem de que o filho dela é coisa mais linda. Eu vou além, ela não quer só validar o sentimento, ela quer validar o fato de ela ter colocado aquela vida ali no mundo. Porque é dinheiro, entendeu? É caro, vai dar trabalho. Sim. E ela quer ouvir que pelo menos a criança vai ser um gênio, que valeu a pena. Mas não vai. Nós sabemos que não vai ser um gênio. Não vai, isso não vai mesmo. É, vamos aceitar. No máximo, a tendência é que seja uma pessoa medíocre. No sentido de medíocre e mediano. Caramba, que bad. Realmente, medíocre e mediano. Não, medíocre e mediano. Medíocre e mediano. É que medíocre tem uma... Parece que é uma palavra muito pesada, mas medíocre significa ok. Eu usei pra chocar. Mediocre. Ah, olha só, estatisticamente, as chances são que a pessoa vai ser na média. É isso. Isso. É mais. Assalariado. Exato. Vai ser um assalariado. Vai ser na média. Cara, que inteligente, vai ser um bom assalariado. Talvez trabalhe no Google. Uma boa resposta aí, Leila. Eu acho que o seu filho será um bom assalariado. Nossa, você é um grande profissional com carteira assinada. Se Deus quiser, e o governo também. Isso aí vai bater um ponto que, como ninguém... Vai passar uns 2-3 anos empregado, depois muda. Mas dependendo, se você achar que a criança tem futuro, aí você pode mandar cara de empreendedor. Olha. Quem sabe até coach. Olha. Beleza, que eu falei isso pra minha amiga, porque ela é minha amiga, e eu acho que ela entende o meu humor. Eu acho, espero. Amém. Sim. Mas o lance do... Se ela falar com você semana que vem, ela entende, se não... Ah, sim, isso foi há 2 semanas, estamos de boa. Ah, então entende. O lance é que o comediante falou, e o meu ponto aqui sobre o elogio é, principalmente o Alê, que é pai. Quanto que fica forçado, né, você falar assim? Porque eu respondo sempre assim, olha, meu filho equilibrou 4 blocos sem derrubar, eu respondo só assim, olha! Sabe? Eu não sei o que dizer. Não tem o que dizer. Fudido. Não tem o que dizer. Olha, muito bom. Olha, veja você. Olha, porque o olha sempre falta o complemento, né? É. Olha que merda, hein? Eu costumo usar muito, mas olha só. Ou então, mas olha só, hein, que coisa. Porque você tá abrangindo, você tá falando qualquer coisa. É. A pessoa tá ouvindo o que ela quer ouvir, entendeu? Exato, é uma boa. É boa. É uma resposta coringa. É o final de Inception. Exato. Você entrega o peão na mão da pessoa, ela decide. Exatamente. Ela escolhe se ela vai ficar puta com você, se ela vai ficar feliz com você. Exato, porque pode ser olha só que impressionante ou olha só que merda. E dependendo do que for, se for pra habilidades, você pode usar o nossa também. Nossa! Caraca, o olha só e o nossa é o peão rodando eternamente. É o peão. Perfeito! Se fosse sobre aparência, o olha é mais indicado, né? Meu filho não é bonito? Olha! Se eu falar nossa, aí não vai ver. Aparência nossa, foda, né? Olha como meu filho é bonitinho. Nossa! Fica exageradão se você... Nossa senhora! Mas o nossa, mesmo que não seja pra aparência, dependendo de como você fala... Não, você tem que usar uma boa... Você tem que usar... O olha também, se você for um olha debochado... Tem que ser... Você tem que ser neutro. Tem que ser neutro. Tem que ser peão do Inception. Nuances. Olha! E já puxa outro assunto. Olha, você leu a Marie Claire dessa semana? Porque se você mandar um, mas olha só, hein, que coisa. Talvez a pessoa entenda o que você tá querendo falar. Caraca. Você tem que se esconder. É uma bomba de fumaça. Você joga e sai de perto. Exatamente. Aí a pessoa fica naquela, caralho, ele gostou tanto que ele jogou uma bomba de fumaça e foi embora chorar no banheiro de felicidade. Falei, exatamente isso aconteceu. É isso aí. Então, aí vamos dizer que você é amigo de um casal, certo? Só que você é primariamente amigo de uma das pessoas só, certo? Você já era amigo dessa pessoa e aí essa pessoa namorou e tal, e aí veio outra e virou parte do grupo, certo? Certo. E aí você é amigo dos dois no Facebook. Uhum. Só que você é amigo de verdade mesmo de uma das pessoas só. Certo. O outro é meio que faz agregado. Parte. Agregado. Agregado. Que a palavra certa é agregada. Exato. E, mas você é amigo dos dois no Facebook, porque vocês se falam, tal, tal. Aí esse casal se separa. Uhum. Isso aí é baseado em fatos reais, né? Aí você, o que, que você faz? Você continua amigo do agregado? Depende. Ou você... Depende de como terminou. Faz? Terminou. Olha, pra mim é mole. Ah. Eu tenho a solução na ponta da língua. Deve ter uns 6 meses que eu não abro o Facebook, então foda-se, esse problema não me afeta, caguei. As pessoas estão lá. Facebook acontece sem mim. Basicamente, eu não tô nem aí. Mas assim, depende muito, tira no caso do Fred, que é o melhor de todos. Depende. Como terminou esse relacionamento? Ah. Terminou na boa, cada um por si? Você pode continuar amigo dos dois. Se o teu pode amigo... inclusive chamar os dois para aniversário só para causar um mal-estar. Não, que se eles terminaram na boa, eles vão continuar frequentando os mesmos círculos. Eu tô falando isso melhor do jogo do mundo. É, mas se não terminou na boa. Mas se terminou ruim. Mas o ideal é inimigo do bom, não existe o ideal. Aí tem duas possibilidades. Uma, você ficar do lado do seu amigo, mesmo que ele tenha vacilado. Ah. A outra é você não ficar amigo de nenhum dos dois. Na verdade, tem várias possibilidades, né? Mas se teu amigo que vacilou. Aí depende de você, cara. Aí eu não vou julgar por você. Mas se aí é outra pessoa que vacilou. Aí você fica do lado do seu amigo, caralho. Não, aí eu a matemática sei. Tá clara. Me dá um caso concreto, Eu quero nomes. Não, você teoricamente não sabe que a pessoa vacilou. Sabe, você sabe, Jovem Nerd, você sabe que esse caso... Você não quer aceitar. Esse caso que a gente tá falando, você sabe. Você sabe quem tá certo e quem tá errado. Mas aí... Não, eu sei, de fato. Nesse então, caso, eu sei. Quantos shades? O correto é... Tantos shades, né? O correto é... Você fica do lado... O correto, não tô falando o que você tem que fazer. Mas o correto, politicamente correto, seria... Você fica do lado de quem tá certo. Sim. Mas... Eu tô do lado de quem tá certo. Então tá tudo certo, cara. Mas é que eu tenho uma curiosidade mórbida de ver o que está acontecendo com a pessoa que foi vacilona. É, então fica lá, deixa os dois. Você não precisa dar um follow na amizade. Só que a pessoa que foi vacilona não sabe que eu sei que ela foi vacilona. Então você tá vivendo um paraíso, caralho. Porra, você é muito tia Cotinha, hein, caralho. Você é muito fofoquenta, Jovem Nerd. Não fode, vai procurar um boleto aí pra pagar. Mas eu não fiz nada. O que que eu fiz? Mas você quer ver a merda assim, se instaurando ali. Eu quero ver a cara de pau. É isso que eu quero ver. Eu quero ver a cara de pau. Olá. Eu quero ver a cara de pau. Você tá respondendo já. Até onde vai a cara de pau? É isso que eu quero ver. Eu também concordo com a Lê, porque assim, a geração anterior e as outras anteriores entraram em guerra, entendeu? Fizeram revolução e não sobrou nada pra gente. A gente tem que viver com o povo mesmo. Não. Vocês estão precisando de um boleto pra pagar. Eu vou mandar uma conta de luz de janeiro e fevereiro pra vocês. Não, porque já tem o banco automático. Eu vou mandar a conta de luz de janeiro e fevereiro pra vocês. Vocês vão pegar essa porra e falar, ué, mas o cartão do Fred veio barato? Não, é a conta de luz, amigo. Fred, fofoca é grátis. É, exatamente. O Fred desconta toda a ansiedade do mundo em equipamento fotográfico de airsoft. Tá falando que a gente tem que pagar boleto? A gente tá gastando nosso tempo com fofoca, Fred. Se você fofocasse mais, você teria menos lentes aí que você não usa. É um ponto. Assim, mas olha, eu vou falar como eu sou. Eu, a minha tendência é, todo casal você tem o amigo, seja homem ou mulher, uhum, e o agregado, seja homem ou mulher ou qualquer coisa, uhum, certo? Qualquer entidade... Seja homem ou mulher, cachorro, papagaio... Qualquer coisa, unicórnio, como você quer. Tá, enfim, um bípede, mamífero, polegares, opositores, baseado em carbono. Eu vou ficar do lado do meu amigo, é isso, porque o agregado, o nome já diz, é um agregado. A não ser que ele se torne protagonista de alguma forma, ele vai continuar sendo agregado. Certo. Então eu vou ficar do lado do meu amigo. Se o meu amigo vacilou, provavelmente eu vou chegar e falar, porra, cara, por que você fez isso? Bababá. Mas também não vou jogar o cara no ostracismo, na lama, entendeu? É isso que vai acontecer. É isso que as pessoas vão fazer, todas, sem exceção. Agora, se você pode ficar ali como agente duplo, observando, fingindo que não aconteceu nada, fica, porque você vai estar ajudando teu amigo de qualquer jeito. Ainda mais se ele não vacilou. Não vacilou, de jeito nenhum. Entendeu? Vocês têm um tempo livre do caralho, hein? Eu não tenho. Puta merda. Quem me dera ter tempo livre, cara. Não, você não tem, tanto que você não faz isso, mas o Alexandre... Caraca, ele também é amigo aí da pessoa também. Mas também tá amigo lá. Mas eu dei um follow automático. Você deu um follow? Eu guardo rancor, eu sou ódio e vingança. Ale, eu tenho um aplicativo ótimo pra te indicar, porque eu sei que tu é dos meus. Ah. É o Hooked. É o aplicativo de fofoca, de tour. Ai, que aplicativo maravilhoso. É um aplicativo que tem conversas. E de que eu vejo Alexandre usando isso. Caraca, eu vou ficar com fome de fofoqueiro aqui. Como é? Mas é a realidade. Você é uma... Que uma, isso? Um fofoqueiro, é isso? Você não está sozinho, tá? Você não está sozinho. Esse aplicativo, ele é todo em formato de conversas de zap e é sempre um suspense. É uma história de suspense. Então começa assim, meu Deus, acho que vi uma luz na janela, fulana. Você tá sozinha? Eu tô. E não, não, não. Cara, é maravilhoso. As histórias vão, tipo, gerando uma grande adrenalina. É foda. É muito bom quando tá meio marasmo, não tem muita fofoca, ninguém traiu ninguém. Aí eu sempre abro. Fica a dica. Olha só ali. Como é que é o nome? Hooked. baixando aí. Hooked. Hooked. Hooked the app. Olha só. Hooked. Cara. É, são dois olhinhos. É maravilhoso. Not too much for me. Tá vendo? Ah, eu acho demais. É sempre suspense. Não é fofoca, gente. É suspense. É storytelling. É ficção? Storytelling é o novo nome de fofoca. É tudo ficção. Ah, não. Não tem graça. Ah, Jovem Nerd que é a realidade nua e crua. Onde está você? A festa começou há uma hora. Apareceu um negócio no trabalho. Quase pronto. O trabalho pode esperar. Você faz 21 anos só uma vez. E aí começa a baixaria. Mas é tipo, é só um chat. É isso. São chats. É, mas é história de suspense. E real, assim, você lê, você fica... Meu Deus, porque sempre algo muito misterioso acontece. Você fica querendo saber o que aconteceu. Ah, é muito legal, gente. Não subestimem a fofoca. Ou o storytelling. Caraca. Falando de relacionamento, eu quero perguntar uma coisa. Qual é a do chupão? Hein? Chupão? Obrigado. Qual é? Do chupão no pescoço? É. Ah. Sabe chupão no pescoço aqui? O cara, ó, tô com chupão, aí fica de cachecol, no calor. Isso é coisa de adolescente, né, cara? Mas, cara... É. E o chupão aparecer? Qual que é o problema do chupão aparecer? Eu não entendo. Primeiro... Não, mas... Peraí, você não entende o problema do chupão aparecer? É. Ou você não entende... O ato de dar o chupão. Não, não. O ato de dar o chupão é beleza. Nós somos primitivos. Agora... Não consigo entender o ato de dar o chupão. Não tem nada prazeroso no chupão. A não ser que você seja um vampiro. No pescoço. Nada. Se você for um vampiro. Eu não entendo por que os homens e as mulheres ficam... Ai, não faz isso. Vão ver. Claro que vão ver. Claro que você tem vida sexual ativa. Qual o problema? Então, mas Leila... Mas se a pessoa for casada, isso que é o problema, né? É isso exatamente. Não, agora sim. Meu marido não gosta que apareça. Tá puto. Presta atenção, quando a pessoa está engajada... Quer dizer que quando o Fujioka tá de cachecol, porque ele tomou um chupão, é isso, né? Com certeza. Gente, eu não entendo. Todo mundo, quando chega alguém com chupão no meu trabalho, rola mal bullying. Aí a pessoa fica com medo, decorada. Qual o problema, cara? Realmente eu não acho que tem que fazer bullying com quem tá com chupão, né? Eu só quero preciso entender o seguinte. Tem que fazer bullying com quem? O silêncio. Eu gosto da saia justa. Eu gosto muito da saia justa, Jovem. O silêncio, ele mostra as pessoas. O silêncio, as pessoas se revelam. Tem que fazer bullying com vacilão, rapaz. Tem que fazer... A portuguesa faz bullying com vacilão, direto. Faz bullying com um casal lá. O casal que separou. Então, olha só. Eu quero entender o seguinte. Você quando a pessoa tá engajada... A Leila dá chupão no quem? Ela pode explicar pra você. Quando a pessoa tá engajada numa atividade sexual... Precisa ser sexual. Pode ser só uma pegação. Certo. A pessoa tá engajada no tesão lá... Ih, caralho. Jovem Nerd usando palavra de baixo calão. Baixíssimo calão, hein? Tá engajada. Foi meio, na minha opinião, foi meio nojento, assim. Tá engajada no tesão. Parece, sei lá, um avô. É isso aí? Um tio falando. Tá lá nos amassos. É, amassos é melhor. Engajada no tesão foi muito engraçado. Foi descarrega no rock, né? Parece que os dois estão num coletivo indo pra Inhaúma, porra. Não, visita, porra. Tá, as pessoas, tá lá, as pessoas no amasso, certo? Estão se curtindo. Aí, quando a pessoa tá nesse estado, existem as zonas erógenas, certo? Aula de sexo com o Jovem Nerd. Telecurso segundo grau. Telecurso segundo grau perguntando dos pelinhos. Não, porque exatamente, eu quero... Exatamente. E na xoxota. A pessoa que escreveu esse roteiro ou foi demitida ou foi promovida. Não tem como ela ter ficado estagnada. O quê? Do telecurso segundo grau? Foi na xoxota? É. Ali houve uma mobilidade profissional clara. Pra cima ou pra fora? Pra foi. É, mas foi. Mas vamos lá, Jovem Nerd, vamos lá. Onde quero saber o seguinte. Onde você quer chegar além pessoa, de constranger todo mundo? Quando a pessoa tá engajada lá, quando a pessoa tá no amasso, a pessoa quer estimular as zonas erógenas. Certo. Certo? É, sim. Que é onde tem terminações nervosas que influenciam no estado lascivo da pessoa. Nossa. Certo? Da lascívia. Da luxúria. É quase uma letra do Faust Walter. Nope! Quando a pessoa... Quando a pessoa tá na pegação. Olha só. E aí, o que acontece? No pescoço, não existe nada, nenhuma terminação nervosa dessas. Ó, Jovem Nerd, existe? Você tá fora da vida. Viu? Existe? Você tá fora da vida. Claro que existe. Olha só. Não, mas presta atenção. Quando você dá uma fungada no pescoço, é diferente. Fungada, nossa. O Jovem Nerd é sex appeal puro. Quando você dá uma total, fungada, né, cara? Uma fungada. É praticamente um suíno de 250 quilos fazendo... Puta merda. Sabe o seguinte, sexy. O que o chupão é uma sucção da nossa pele? Nossa senhora, eu tô muito inadequado aqui. Gente, eu tô real constrangido. Não, tá muito errado isso aqui. Tá muito errado. Quando a gente tem que dissecar o ato pra entender o que é, ué. Não, cara, pelo amor de Deus. O chupão é o seguinte. Nossa senhora, cara. O cara pega, faz uma... O cara, mulher... Ser humano. A pessoa, o bípede. O bípede, mamífero, dotado de polegar opositor baseado em carbono. Exato. Pode ser mais genérico do que isso. A pessoa faz uma... Você acha que... Peraí. A gente tem que chegar no momento anterior a esse agora. Você acha que o pescoço não tem nenhuma terminação? Não, tem. Tem ali pra dar... O pescoço fica embaixo da cabeça e ele tá ligado à cervical. Não é possível, gente. Não, olha só, mas eu quero saber o seguinte. Quando a pessoa tá fazendo a sucção da pele, interrompendo o fluxo sanguíneo... Onde que tá essa pele? Depende de onde está essa pele. Não, então. Mas aí a pessoa faz a sucção, interrompe o fluxo sanguíneo ao ponto de criar hematomas... Nerd, você tá julgando... De romper os vasinhos... Você tá julgando as outras pessoas por você. A pessoa tá... por isso que eu quero saber... Eu quero saber, a pessoa sente alguma coisa no momento da sucção? Tem que perguntar pro Fujioka, cara. Ele que anda de cachecol por aí. Porra, meu irmão. Sério, pega aquele negócio chinês lá de sucção, de você botar... Tem gente que gosta, não fica tudo marcado? Então, mas fica. Mas aquilo não serve pra você se sentir estimulado. Não, você não sabe. Porque pro cara sair da massagem todo marcado, parecendo que foi carimbado, deve ser muito bom. E olha só, olha essa avaliação que você tá fazendo, Alexandre. O cara leva um chupão, o homem, a mulher, sei lá, bípede, polegar opositor, carbono, leva um chupão e isso não é utilizável para a excitação. Não, eu quero saber se existe... Falar que é pra procriar. O chupão, sabe assim? Chupão não procria. Não. O chupão não reproduz. O órgão chupador não reproduz. É uma coisa que você resolve na enquete no Instagram. O que eu tô querendo... Você põe sinto e não sinto. O que eu quero... Tem que botar aquele termômetro do story, sabe qual é? Com a boca. Boca e pescoço. Não, eu quero saber o seguinte, porque assim, o chupão, ele se torna um problema depois da pessoa... A palavra já perdeu sentido, se não você repetiu ela. Então, mas a pessoa que tem o chupão, ela quer normalmente esconder. Ela, não posso mostrar o chupão. Vai trabalhar, sei lá o quê. Não é, Leila? A pessoa não fica tentando esconder o chupão? Não é, Leila? Gente, não, a Leila falou que no trabalho dela... A Leila falou que no trabalho dela as pessoas ficam tomando bullying por causa do chupão. Caraca, pois dessa forma é um lugar... Que ainda todo dia tem alguém roxo, né? Por isso que eu perguntei. E aí, chupão? Não, é futebol, joguei futebol. Não só no meu trabalho, quando eu falo trabalho, é a profissão, porque eu já vi em algumas empresas, já vi em faculdade e tal. Eu só não entendo a vergonha, gente. Vocês nunca olharam assim pra um colega de trabalho, uma pessoa de convívio, né? Um amigo. Você nunca olhou pra essa pessoa de média de quê? 35 anos. Olhou assim pra ela e pensou assim, essa pessoa este mês transou. Leila, o meu colega de trabalho é o Jovem Nerd. O que você quer que eu pense da minha vida? Eu olho pra esta cara todo dia. Eu não tenho outro colega de trabalho. O que eu quero saber é o seguinte: se o chupão é um problema pra pessoa depois, fica querendo esconder, será que não existe uma forma de chupão na axila? A, chupão na axila, talvez. Performar a mesma atividade sem o ato da sucção que faz o chupão ficar marcado? Ah, Jovem Nerd, porra, não fode, né? Mas será o chupão é a marcação, o chupão é marcar. Você não pode substituir. Você pode substituir o feijão por leitilha. Mas na axila tem as linfas. Rogerinho? Não, o chupão, ele é marcação. Então, aí eu pergunto, o chupão é só uma marcação de território? Também. Ele, qual é o objetivo? Também, nerd, pede pra senhora, pede pra Agatha te dar um chupão pra tu descobrir, caralho. Caralho. Eu não vou te julgar. Tu não precisa nem vir trabalhar de cachecol. A essa hora da noite a gente tá tendo esse nível de discussão. Vocês, a porra já desandou toda. É, foi. Aproveitar que Curitiba é frio. Ai, que Curitiba é frio. É, exato. Aqui é o lugar pra tu tomar chupão. Exatamente. Tem um lugar pra ser chupado? Não é possível. Não é possível que o chupão no pescoço seja tão bom assim de ser indispensável. Vai a campo. Vai a campo. Chega na rua e fala assim: então você aí tá de bobeira? Você escovou o dente hoje? Me dá um chupão aqui no pescoço que eu quero ver como é que funciona. Porra! Eu tô pedindo a opinião de vocês. Mas a gente não quer dar opinião, cara. Se vira pra descobrir essa merda. Caralho! Que aí é o corpo de cada um. Às vezes a pessoa sente um frisson tendo um chupão no pescoço e vale o bullying, entendeu? Se a pessoa tá disposta a ir ao trabalho com um chupão, é porque valeu a pena. Será que ela não quer mostrar o chupão? Se ela não está escondendo? Talvez queira. Talvez esteja fazendo cu doce. Talvez esteja esfregando na cara de todo mundo. Sim, transei sim, seus merdas. Essa noite eu não dormi. Fodam-se vocês. É, um direito de cada um. É que nem chegar no trabalho com cheiro de eucalipto, caralho. Todo mundo sabe que passou a noite na sala do motel. Isso. Olha, é o que eles chamam de walk of shame, que você volta pro trabalho com a mesma roupa. É, e voltar do almoço com o cabelo molhado. E penteado, é, exatamente. Tá na cara que transou e a pessoa tá falando, transei sim, transei. Não, tudo bem. Nesse caso, sim. De uma às duas. Mas eu me pergunto no caso da pessoa que quer esconder o chupão, entendeu? Já que isso é um problema pra ela, porque não tem outras alternativas. Será que não tinha outras alternativas? Que é tão... Talvez até tivesse, mas não. A Leila, ela desligou. Ela não aguentou mais. Ela não. Falou, não, foda-se essa história de chupão. Vai, todo mundo tomando cu. Desligou. Isso é uma pergunta muito complicada, Alexandre, porque você gosta de azul. Tem gente que gosta de amarelo. E aí? Você vai dizer, ah, pô, como é que você gosta de amarelo? Tem gente que gosta de cera de vela. É, cera de vela, chicote, corda, porrada. Não, tudo bem. Cada um gosta do que quiser. Então tem gente que gosta de chupão, deixa as pessoas, cara. Não, não tá fazendo mal a ninguém o chupão. Que... Será que ele vale... O chupão vale a pena? É isso que eu quero dizer. Essa é a grande dúvida de hoje. Você chega em casa e fala, Agatha, eu vou te pedir uma coisa. Você não vai acreditar. Você não se separe de mim. É, me dá um chupão. Entenda. É uma avaliação puramente técnica e psicológica. Eu preciso fazer... Exatamente. É uma questão empírica aqui. Chupa o meu peixe. Até deixar a marca. Me agrida socialmente. Será que os dois são branquinhos? É. Não precisa nem ser um chupão muito esforçado. Bota aí no seu stories, chupão, vale a pena? E aí você bota aquele termômetro. Sei. Pra mais e menos. Por favor, faz isso. Eu não. Pô, mas você que quer saber, você que tá levantando essa dúvida, tá meia hora desse programa. Mas é que a gente tá conversando aqui, cara. Não, tá todo mundo constrangido e você tá levando isso aos Tá constrangido limites. Por quê? Eu não tô constrangido, não. Eu tô assustado. Eu estou assustado, eu não estou constrangido. Eu estou assustado. Eu gostaria, por favor, David, você me faça esse favor. Você me mande amanhã uma foto do pescoço dessa criança inglesa, como se tal qual se tivesse uma fatia de tomate nele. Se você não quiser pedir pra sua esposa, você, sei lá, não, pega um aspirador de pó. Isso! E chupa o pescoço com aspirador de pó. Isso, tá aí, tá resolvido, nada mais. Se não tiver em casa, vai no posto de gasolina, esse posto que faz limpeza de carro. Caralho! Pra arrancar a vértebra. Você que é Forever Alone que tá assistindo, pode também substituir um ser humano por uma garrafa de shampoo vazia. Você espreme, coloca a boca da garrafa no pescoço. Aperta, né? E deixa rolar. Deixa rolar, é ótimo. Vai ficar aquele chupão redondo, parece um tiro de paintball. Aí você vai poder chegar amanhã no seu estágio, ou na sua escola, ou na sua faculdade, com a superioridade moral de ter um chupão no pescoço. Um chupão com ceramida e queratina. Exatamente. Sabe esse negócio de você responder coisas com emoticons? Sim, nova linguagem. Os messages. Nova linguagem. É uma linguagem. É, voltamos a pinturas rupestres, né? Exato. Mas às vezes é até muito bom porque o emoticon lá, o emoji, ele te dá a emoção certa do que você quer dizer e tal. É. Uhum, é. Às vezes é melhor do que você dizer só um ok. Se você dizer um ok com uma carinha feliz, você tá transmitindo um pouco mais do que só um ok. Eu só uso só emoticons quando eu não quero continuar o papo. Então, é isso que eu queria chegar. Se eu mando um joinha, apenas... sorrisinho. Isso. E aí eu pergunto o seguinte, eu tenho a impressão, vê se vocês têm essa impressão, de que quando a pessoa responde só com com emoji de joinha, tipo assim, ah, tá tudo certo, tá, não sei o que, beleza? Aí a pessoa responde com um emoji de joinha, só. Ele não fala ok, não fala beleza, não fala, só o joinha. Você não acha que... eu tenho a impressão que isso é meio ríspido. Não, é ok. Você não acha? Joinha. Não, eu uso direto. Pô, desculpa, já mandei vários joinhas pra você, não tava sendo ríspido, não. Não, mas é uma impressão minha, vocês não têm essa impressão, eu posso estar tendo a impressão errada. Não, será que qualquer outras pessoas... emoticon é bem-vindo. Qualquer inclusive, bem-vindo. Eu gosto quando as pessoas me respondem com emoticon. Eu acho ríspido e o Azaghal me responde com um joinha. Eu guardei isso. Eu respondo todo mundo com joinha. Então, quando eu não tenho mais nada a dizer, o joinha, ele é melhor, porque ele é... Ó, tum, acabou. Mas um BLZ não seria melhor? Aí perdi muito tempo. Porra, perdeu a função do emoticon, não, cara. Emoticon é um toque, BLZ são três. O joinha você precisa clicar em pelo menos três botões. É, tu tem que abrir... Depende do teclado que você tá usando. O teclado que eu uso são dois. É carinha e joinha. O ok é menos. O ok é menos que o BLZ. É. A BLZ é mais. Não, mas sim. O ok, ele é mais neutro. O BLZ, eu acho que é mais amigável. Ah, eu uso joinha pra encerrar, piscadinha pra encerrar. Piscadinha? É, aquela carinha, emoticon. Eu tô falando de emoticon, o desenho, o widget. É. Sim, o emoji. Não tô falando de dois pontos e sorriso. Sim, o emoji mesmo. Emoji. Desenho, é. Então, eu uso esses. Qual a piscada? Piscada. A piscada. A piscadinha, cara. Não, cara, não é José dos Mares ensina o escadinha, não, pô. Manda uma foto. Manda uma foto do escadinha. Eu tenho quatro emoticons que eu uso constantemente. Sorriso tenso. Sabe que é um sorriso assim? É aquele mostrando os dentes? É, mostrando os dentes com o olho arregalado. É. Sorriso tenso é o que eu mais uso. Tudo é sorriso tenso. Ah, você consegue fazer isso pra mim? Sorriso tenso. Sabe qual é? Então, é bom. Vamos fazer não sei o que lá? Sorriso tenso. Esse eu uso direto. Uhum. Esse é sempre o momento de pedir coisas. Quando é sorriso tenso, eu tô pedindo alguma coisa. Uhum. Aí tem mãozinha no queixo. Ah. Sabe qual é? Esse emoji. Esse julga. Esse julga. Maravilhoso. Emoji de Andréia. Ele é um julgador. Emoji da portuguesa. Aí eu uso piscadinha. Piscadinha. Que é assim, valeu, tô me encerrando por aqui ou vai ter mais alguma coisa, sabe qual é? Você é faz tudo isso, a piscadinha? É, a piscadinha, ela é dúbia. Você pode vir mais alguma coisa. O joinha é, acabou. Beleza, tá tudo combinado. Estou deixando meu polegar aqui pra afirmar isso. Eu tô relendo que todos começam contigo pra ver. Acabou, eu já recebi. Boca nervosa, tu recebeu. Joinha já recebeu e piscadinha também. Vai que não. Não, a última você encerrou com valeu, exclamação. Ah, então é porque eu tava precisando muito. Aí, valeu. Idiota. Uma mãozinha, duas, três, um emoji com a cara escrota. Que é isso? Ah, eu tenho também do olho virado pra cima, que eu tenho usado bastante. É esse aí, o olhinho. Você fez um ok com a mão. O olho virado pra cima eu tenho usado muito ultimamente, tô precisando dele. O olho virado pra cima é o quê? Af. É aquele af. Af. O emoji de af. Caraca, gente. Eu poderia me comunicar o tempo inteiro só com esses cinco emojis. Não, mas só respondendo, né? Como é que você... Sim, eu não quero falar com ninguém, essa é a verdade. Né? Eu tô maravilhado aqui com a dissertação sobre emojis e... voltamos à pintura rupestre. Então, Egito antigo. Sabe uma outra coisa que me incomoda hoje em dia, que eu não sei como lidar? São as múltiplas plataformas de conversa. Você tem Telegram, você tem WhatsApp, você tem Direct do Twitter, você tem Messenger do Facebook, você tem Messenger do Instagram. Certo. E você, às vezes, conversa com a mesma pessoa em todos esses lugares. É, aí inadmissível. Aí, caralho... A mesma pessoa é inadmissível. A pessoa tem que escolher um. Mas, às vezes, sei lá, você conversa com essa pessoa no Telegram. É. Aí, você viu uma foto dela no Instagram e comenta. Porra, que foto foda. Aí o cara começa a conversar. Então, aí não dá, não. A conversa tem que ser transferida pra... Aí você fala o quê? Vamos falar no Telegram? É isso que você faz? Você corta a conversa. Não deveria chegar. Você corta a conversa, pá, acabou. Não vamos falar mais sobre isso. Não deveria. Não, mas eu já transferi conversa de aplicativo. Já transferi. Vamos conversar. Mas no... é uma realidade. É. Acontece constantemente. A pessoa escolhe... Olha só, se você tem um canal de comunicação com uma pessoa, use sempre aquele canal de comunicação. Mas aí você vai no Telegram e fala assim, adorei essa foto? Não, não. Ou você tira um print da foto e manda? Ai, realmente é muito trabalho. Você pode comentar na foto, mas se você vai começar uma conversa... Aí você para e fala, gente, não vamos conversar aqui. Aqui não é um lugar pra isso. Você fala isso? Não, mas eu já transferi. Vamos falar no Telegram, por exemplo. Mas vocês vão todo mundo tomar no cu. Porque a gente cansou de fazer isso, seus caralho. A gente tá falando no Telegram, uma coisa qualquer. Aí dois dias depois a gente vai falar, continuando sobre aquela coisa, a gente vai, não sei por que alguém puxa essa conversa sobre aquela coisa no grupo do WhatsApp. Não. A gente já cansou de... Ah, que grupo do WhatsApp? Você foi totalmente transferido pro Telegram, Fred? É, o grupo do WhatsApp é a segunda divisão. Não. Tá aqui, ó. Realmente, eu não tenho vocês no Telegram, o que é bom. Eu não tenho vocês no Telegram. A Leila tá chocada. A Leila tá no grupo do WhatsApp. Eu era do Telegram, eu fui rebaixada. Foi. O Baleia Roxa, ele foi rebaixado porque ele tava poluindo demais o nosso Telegram. Justo. A gente tem aqui um grupo, dois grupos, três grupos, quatro grupos, cinco grupos. A gente já começou e terminou conversas em pelo menos três grupos, gente. Não, mas aí é tudo no Telegram. Não, mas isso é uma loucura do caralho. Sabe qual é o outro problema? Que, assim, ó, um outro problema que existe em relação a essa comunicação não verbal, de mensagem de texto. Você tem um grupo com quatro pessoas. Por exemplo, tem um grupo que sou eu, Jovem Nerd e Fred. Aí tem um grupo que sou eu, Jovem Nerd, Fred e Tucano. Aí isso. Tem outro grupo que sou eu, Jovem Nerd, Fred, Tucano e Batata. Ou que não tem o Jovem Nerd. Aí eu quero falar uma coisa pra algumas pessoas do grupo A e pra algumas pessoas do grupo C. E aí eu tenho que fazer o quê? Criar um novo grupo? Ou mandar mensagem pros dois grupos? Mas aí o Fred, por exemplo, vai receber a mensagem duplicada. É exatamente. Vai ter uma interseção aí. É isso que é o problema. Isso é um problema. Isso é um problema, realmente. Tem uma questão de etiqueta no WhatsApp que todo mundo já tem que saber. Duas certezas da vida. A morte e que existe um grupo sem você. Exatamente. Pra falar algo que você não pode ler. Ai. Entendeu? Com toda a sua galera, você é ha-ha-ha daquele grupo e aí... Isso acontece de forma constante. Ou seja, um grupo de 10 pessoas, alguém desse grupo sabe que existe um grupo de 9. É. E um grupo de 9 sabe que existe um grupo de 8. Sim. E 7, 6, até que sobra uma dupla só. Exatamente. A gente tinha um grupo que era 6 amigas e aí virou... Que chamava Power Rangers. Depois, eu e umas amigas, né? Power Rangers são 6? Power Rangers, eram 6. Depois virou Éramos 6. Olha, alguém já foi cortado. Depois virou Los 4, que aí cortou 2. Mas difícil, dá trabalho essa porra. E aí virou Leila, Ken, Fulano. Mas a galera foi saindo do grupo ou vocês foram criando subgrupos de não, menos de... Não, cria, você criando. Não tira ninguém. Você... Ah, o Los 4 é um outro grupo. É um outro grupo, aquele permanece. Porque aí o que acontece no grupo dos 6, eles vão no grupo dos 5 ou dos 4 falar mal. Entendeu? Exatamente. Isso a gente tem também. Todo mundo tem um grupo de família, mas família, aí família sem mãe. Família, filhos. Família sem mãe é um ótimo nome de grupo, inclusive. Eu posso dizer com orgulho que a minha retidão moral me impede de fazer parte de grupo de família. Ai, eu ignoro também. Solenemente. Eu até faço parte de um grupo que a minha irmã me colocou. Eu acho que seria deselegante da minha parte falar, então, veja bem, não dá. Eu falei, tá bom, você quer que eu faça parte? Me bota aí. Mas aí eu passo 3 semanas sem responder. Porque eu não vejo, porra. Mas não é por maldade. É porque tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que às vezes não dá pra ver um grupo. Quantas vezes eu fico sem responder vocês? Não dá. Grupo não dá, gente. Grupo não dá, tem muita coisa pra resolver. Manda uma mensagem que eu respondo quando puder, mas não espera essa resposta com brevidade. Não dá. Tem um grupo de família da Senhora de Alvenés que eu queria entrar, mas eu não tenho como estar lá. E é o grupo que nem que fala de Illuminati, de Ursal, né? É lindo. Que sonho! Nossa, não sei. Pois é, cara, eu queria entrar como espectador, sabe? Fala assim, você é o número de São Paulo. Aí sou eu. Vamos fazer esse grupo no Telegram pra monetizar. Cobrar inscrição. Verdade, se inscreve aí. Esse grupo é um entra e sai, porque toda hora tem briga, aí alguém tem. Sai. Aí sai. Puto. Aí depois aquele me bota de volta. Né? Isso, exatamente. Tem rola, volta e meia tem isso, cara. É muito difícil. É realmente, acho que eu tô ganhando não tá lá, não. Eu gosto, às vezes eu pergunto pra você. Estar fora de grupos, você sempre tá ganhando. É verdade. Nossa, sim. Alexandre, quem te viu, quem te vê. O rei da fofoca. Então, porque o Baleia Roxa já é um um grupo difícil de estar. Ele é muito ativo. Tem dias que é insano, maluco. Tem dias que é loucura. Cotinha. Vou começar a te chamar agora de Cotinha. Eu vou confessar aqui. Tem dias que eu tenho vontade de ser do Baleia Roxa. Nossa, só decepção hoje, hein? Não, tem dias que é muito intenso, que tá tudo acontecendo, tudo errado, tudo cagado aqui. E aí tá lá, papá, papá, papá, papá. E aí é tendo que decifrar o que o Lierso escreve. E, 1 milhão de memes que eu já vi. É foda, maluco. Mas você não bota teus grupos em silencioso, não? Boto, Fred, mas fica a porra do alerta lá, o vermelhinho, o carimbo 3, 4, aumentando. 5, 200, 220, 227. Não, olha só, Leila, o grupo Baleia Roxa é legal. Obrigado. Mas aqui nem sempre dá pra acompanhar, é isso. Às vezes a gente só pega o resumo. Mas, ó, olha, eu posso contar uma história do Baleia Roxa aqui? Uma denúncia? Claro. Uma denúncia? Ih, eu já sei o que ia falar. Pode... Olha só, você lembra de duas pessoas que faziam parte desse grupo recentemente? Foda, né? Você lembra de duas pessoas que faziam parte desse grupo? Genericidades. Pode esculachar. Eu te abençoo pra esculachar. Pode esculachar. Nosso querido amigo Tucano... E a Bárbara, a esposa dele? Cara, vocês incluíram o Tucano e a Bárbara? Não, muito pior. Ele. Que vacilo. Um dia o Tucano saiu. Ele falou que ia sair. Ele falou, gente, tô indo viajar. Não, antes. É, tinha um dia que ele saiu, realmente eu trouxe ele de volta. E a Azaghal puxou ele de volta. Que o Tucano disse que o Tucano... Eu falei, não vai sair não. Ele, filha da... Porque o nome Baleia Roxa não é à toa. Ele é a evolução da Baleia Azul. Lembra do negócio da Baleia Azul lá? Ninguém sai, é um jogo. Eu já falei várias vezes aqui que tem um amigo meu que partilha um grupo com os amigos dele, amigos de infância, em que a única regra é você não pode sair. É, isso aí. A ideia é ser o mais ofensivo possível e você não pode sair. Ai, isso cria uma casca, né? Isso cria uma casca. Uhum. A pessoa se torna mais dura, mais apta pra realidade, pro mundo. Aí, o que acontece? O Tucano saiu, o Azaghal puxou ele de volta. Aí o Tucano fala que ele tem problema com aquela notificação vermelhinha que fica toque. Tantas mensagens, aí ele fica maluco que ele tem que tirar aquilo aí, tem que ficar entrando no grupo. Ele pode botar na segunda página, né, do celular, aí não aparece. Pois é, mas aí ele não deve querer, porque ele tem outras coisas de WhatsApp que ele deve preferir. É errado, ter... tá ele que devia estar usando o Telegram. Pra coisa importante, aí... o WhatsApp é a segunda divisão. Exatamente. Aí ele voltou pro grupo, ficou um tempo lá. Aí ele realmente foi viajar, foi sair de férias. E ele falou assim, galera, eu vou sair do grupo aqui temporariamente só porque eu vou viajar e tal. E eu não quero ver, né? Não quero gastar meu plano de dados. Exato. É, eu não quero ficar perdendo meu tempo com vocês, seus putos. Eu estarei... Pois é, eu super entendi assim. Aí o que desculpa acontece? Desculpa, foi boa. Não quero gastar meu... Porque é muita imagem. Foi um bom álibi. Foi um bom álibi. O álibi foi ótimo. E aí o que acontece? Mas a malandragem foi da Bárbara. Exatamente. Porque... O Tucano jogou a bomba de fumaça e falou assim, eu vou sair, beleza, galera? Por esse motivo, com o álibi, sabe? Com a justificativa. Só que quando ele fez isso, a Bárbara já tinha saído na madrugada. E ele empurrou a saída dela pra cima. Exatamente! Ela saiu na madrugada, então ninguém viu. O Bárbara saiu. Nossa, eu achei isso muito casal, sei lá, cúmplices. É, não, foi. Bonnie Clyde. Com certeza foi combinado. Com certeza. Foi combinado, tô te falando. Foi uma estratégia, Leila. E eles planejaram isso dias. E ele já voltou de férias e não voltou pro grupo. Claro que não, e nem vai voltar. A não ser que a Azaghal puxe. Não, esse grupo tem vários administradores. Então qualquer um pode puxar eles de volta. Ah, você não quer ter a sua responsabilidade? Mas... Não, não quero, cara. Não tem nada, é só você, o admin do grupo, Azaghal. Cadê? É só você. Só tá contigo. Ih, rapaz. Eu passava essa administração pro Jovem Nerd só pro circo pegar fogo. Não mas quero. É o que não. Eu vou fazer agora. Não faça isso. Tua mão, ó. Toma. Já adiciona e coloca assim, ó. E aí, como foi a viagem? Ah. Leila e Jovem Nerd são administradores do grupo. Eu vou fazer isso. Tu vai trazer ele de volta? Boa. Nossa senhora. Vai criar um inimigo. Vai ficar muito puto. Vai criar um inimigo. Vai nada. Então vou fazer assim. Traz ele de volta que eu coloco o Fred no grupo. Pra quem que eu vou entrar? Não faço nada. Não tem o menor sentido. Vocês estão malucos. Eu posso sempre apagar o Telegram. É, mas é WhatsApp, Fred. Ai, ai, caraca, peraí. Não é difícil, pai. É WhatsApp, Fred. Aí ele, ah, tá, constrangida. É, porque o WhatsApp, ele tá preso na alma. Você não pode ficar sem ele. É bound, é soulbound. Não, aqui no WhatsApp é que tem os grupos de airsoft. Sempre e tal. Tem. Sempre tem. Você adicionou o Tucano. Você trouxe ele de volta mesmo? Tucano. Que coragem. Ai, que coragem, maluco. Voltou de férias. Já pode voltar. Caraca, pro grupo. Que coragem. Agora traz a Bárbara. Sabe o que é mais legal? É que tá tendo um conteúdo aqui pro Brasil inteiro, tá acompanhando essa tour. Pro Tucano, tá de boa. Ele vai tentar ser educado. E o Brasil está acompanhando agora essa trip. Não, agora traz a Bárbara também. A Bárbara? Tá bom, então vou trazer a Bárbara. Peraí. E eu vou mandar, porque eu não tenho intimidade com o Tucano, eu vou mandar assim, conta como foi, pra ele ficar constrangido. Bárbara Russo. Essa chutação de balde. Que legal, conta como foi. Acabou de trazer o Fred. Gente. Bem-vindo de volta. Fred is in the house. Ai, ai, tem que tirar o print disso. É verdade. Caralho. Olha a tristeza na alma do Fred. Se prepara pra enxurrada, Fred. Começa às 7 da manhã. Não pode sair, Fred. Não pode sair. Aí, Liasson, sabia que ele ia querer entrar. Peraí, quem é ai carai, whatever dude? É o Fred. Ai carai. Ai cai ai. Ai cai ai. Fugiu do Nerdcast, Lierson. Se você não anda afim de sexo, se sua vida anda parecendo sem nexo, se você rolou um estresse esse dia, está precisando de energia, eu lhe trago a solução, descarrega, descarrega no rock, descarrega, descarrega no rock, descarrega, descarrega no rock, descarrega! Oh, se o Ted tá querendo lhe pegar, se seu time não consegue ganhar, se a cabeça anda meio ruim, se você no espelho está vendo assim, eu lhe trago a solução, descarrega, descarrega no rock, descarrega, descarrega no rock, descarrega, descarrega no rock, descarrega! Caralho, eu tô dando scroll e não acaba as scrolls. Opa, vamos lá. A novena. Se o seu computador for pro espaço e teu saco não é feito de aço, se o dog não parar de latir e você sente que tá afim de explodir, eu lhe trago a solução. Descarrega! Descarrega no rock! Descarrega! Descarrega no... É temporal. Descarrega! Descarrega no rock! Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.